fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, é a Roberta Maná. Olá pessoal. Quem está aqui com a gente mais uma vez também é o Fernando Torelli. Fala aí, Torelli. Tudo bem? E temos aqui um participante que faz tempo que não aparece, que é o Antônio. Fala aí, Antônio. Fala, meu. Beleza, todo mundo? Obrigado por convidar, um abraço a todo mundo. E pra fechar, a gente tem aí um convidado, né, que é o Felipe Pereira, lá do Vortex Cultural, né, cara? Muito bacana aí. Fala aí, Felipe. Opa, estamos aí. Oh, legal, cara. Legal, a gente vem conversando já uns dias aí, né, que assim, só pra contextualizar aí pro ouvinte, né, esse tema veio também de uma dessas conversas que eu e o Felipe, que a gente tava tendo aí recentemente, né. Porque você terminou sua maratona de Enterprise faz pouco tempo, não é? Sim, acho que foi no finalzinho de fevereiro. Final de fevereiro. Então, aí com isso, né, a gente começou a bater um papo e tentou ver o que seria um assunto legal aí, né, relativo a Enterprise para fazer um podcast, né, cara. E depois de muita, né, pensando, e a gente pensou também no Arco Zindi, né, mas isso daí ia ser foda pra gente rever a terceira temporada inteira e tal, né, deixa pra uma outra oportunidade, né. E atualmente, você, né, Roberta, você tá fazendo a maratona, né, de Enterprise? Tô fazendo a maratona de... Na verdade, agora a Netflix acabou com ela, mas tô tentando retomar. Ai, caramba. Tô tentando retomar alguma normalidade na minha vida, apesar do Netflix. É. E você tinha parado aonde, você lembra? Cara, parei no meio da segunda temporada. Caramba, metade, tá na metade ainda. É, enfim, mas então é oportuno, né, a gente gravar esse podcast, e por isso mesmo também que quem tá de volta aí é o Antônio, né, que o Antônio adora Enterprise, né, nós sabemos os motivos, né, por conta do... A gente já gravou um podcast anteriormente, que é aquele da T'Pol, né? Não é os motivos, é o motivo. Acho que você, né, Torelli, você tinha falado uma vez que a sua série favorita de Star Trek, ou uma das favoritas, é Enterprise, não é? Não, eu disse que é a terceira. Terceira? Não, mentira. Na verdade é a segunda, depois da... Porque assim, eu não conto o TOS porque... Assim, cara, é ícone, né? Que nem falar mal do Schwarzenegger. Tipo, falar que o Schwarzenegger é mau ator, né? Não dá pra falar mal do cara. Mas é pra minha ordem, pra mim é a TNG e depois a Enterprise, com certeza. Pô, legal. Bom, mas enfim, qual que é o tema hoje, né? Hoje a gente resolveu, então, que a gente vai falar dos Klingons em Enterprise, né? Então a ideia é falar dos Klingons no século 22. Então o que a gente fez? A gente, a maioria de nós, pelo menos, né? A gente assistiu de novo cada um dos episódios, né? Que envolvem os Klingons na Enterprise. E a gente vai falar um pouco sobre cada um deles aí, né? Antes da gente começar, quem que conseguiu assistir tudo, quem que não conseguiu aí? Diz aí. Eu! Assisti tudo! Não, professor! Quero estrelinha! O Antônio assistiu tudo também. Não, na verdade, assim, acho que todo mundo aqui já viu tudo, mas acho que, sei lá, o Torelli não conseguiu rever, né? Eu consegui assistir nada. É, você já tinha visto, tipo, há uns 10 anos atrás, não é isso? Há 10 anos não também, né, cara? Não? Acho que lembro. A série acabou em 2005, né? É. Não foi isso? Isso. É, não, 10 anos. Não, é... Não, mas... merda, cara, como o tempo passa, brother. Aí, ó. Cara, 10 anos, de repente fica um negócio que nem ontem, assim, né? Ah, 10 anos. Brother, porque pra você ter uma ideia, eu lembro que no meu trabalho eu conversava com um colega meu, o Eduardo, que também era Trek, que a gente comentava, assim, o que ia acontecer ainda na Enterprise, né? Que a gente achava que ia ser o desenrolo do negócio. Caramba. Já faz 10 anos isso. Aí, ó, tá vendo? Não, mas 10 anos que acabou, né? 10 anos que acabou. É, que acabou, mas eu devo ter revisto alguma coisa de lá pra cá. Possivelmente eu revi. Mas enfim, eu acho que aí eu falei com o Antônio falou que conseguiu rever. Você, Felipe, fez a maratona recentemente, né? E eu também acabei revendo tudo aí. Então, vamos começar então, já no primeiro episódio, né? É, que é o Broken Ball, né? E esse episódio, ele tem a característica principal, né, de apresentar como foi, então, o primeiro contato entre a Terra, né, e os Klingons, certo? E nesse aspecto, eu lembro muito bem quando houve o episódio lá em 2001, que, cara, acho que a maioria, quando soube que... Até antes de assistir, acho que a maioria já torceu o nariz pra isso, né? Em primeiro lugar, eu acho que porque o Klingon que é mostrado é o Klingon pós-motion picture, né? No visual, vamos dizer, né? Então, a gente já fica, porra, mas é um prequel de TOS e esse Klingon aí com, né, com a testa enrugada, como é que fica, né? O que vocês acham dessa questão? Vocês acham que cabe, tudo, assim, sem discutir agora, por enquanto, a questão do vírus Augment, que vai ser lá na quarta temporada. Inicialmente, vocês acham que foi uma boa ideia isso aí? Eu acho que foi uma boa ideia, porque se a gente for lembrado, talvez, da primeira incursão ao passado que envolva os Klingons, né, já na pós-spin-offs da nova geração, foi em Deep Space Nine, né, no retorno lá ao episódio dos Tribbles, né? E nesse episódio, eles perguntam pro Worf, que é da nova geração, por que aconteceu aquilo. E citam algumas das teorias que foram, evidentemente, discutidas muito por fãs, inclusive o que seria o retcon lá na quarta temporada de Enterprise. Então, se o Worf viu aquilo e ele não fala sobre isso, eu acho que era válido sim que eles... pusessem isso. Agora, o motivo do tal retcon que a gente vai discutir mais à frente, não sei se seria tão categórico afirmar que é uma coisa positiva, entendeu? Mas, pra todos os efeitos, os Klingons são daquele jeito, né, cara? Pro canon de Star Trek é natural que eles sejam daquele jeito mesmo. É, eu lembro que uma coisa que o Roddenberry sempre dizia quando perguntavam pra ele é que era meio que pra você imaginar que sempre foi daquele jeito, né? Ele dizia, enfim, era uma questão de orçamento mesmo na década de 60, né? Por não ter uma maquiagem mais elaborada. Então era meio que, ó, pessoal, faz de conta que lá naquela época é que nem tá aqui hoje, né? E muitos fãs acham legal que seja... Ah, ok, não vamos discutir sobre isso, né? Acaba levando por esse lado lúdico. Mas sempre houve um pouco de clamor por uma outra parte dos fãs, né? Aquela curiosidade. Qual foi o ponto em que mudou, né? Na cronologia interna do universo, né? Eu acho que isso é uma licença poética, cara. Que a gente tem que levar em conta que foi o que você já explicou aí. Você sintetizou. Não tinha dinheiro suficiente naquela época. Aliás, se você for ver furo, tem uma porrada de furos, né, meu? Então, é uma licença poética. Para quem gosta, que nem a gente passa por cima e vamos que vamos, entendeu? É, até porque se você ficar explicando demais, cara, fica igual o universo do Star Wars com explicação ridícula para as coisas mais idiotas do mundo. Então, assim, nem que foda-se mesmo, cara. É, eu acho que você tem razão. A gente tem que pensar dessa forma aí. Cada um encontra a sua própria explicação, para quem gosta, eu tô dizendo, né? De verdade mesmo. Cada um encontra a sua explicação e vamos que vamos, cara, porque todo mundo sabe o que é, qual é a realidade. A realidade é que eles mudaram e acabou. Era muito caro fazer, né, cara? É, nesse aspecto, é o que muita gente critica. Muita gente eu não sei, mas eu sei que tem gente que critica bastante a resolução, né, que eles encontraram lá no episódio duplo da quarta temporada, né? Justamente porque, na verdade, não necessita de explicação. A explicação, na verdade, é aquela que o Worf fala pros caras ali no... aquela explicação é perfeita, quer dizer, ó, nós não discutimos isso com forasteiros, né? Acabou, né? Fica não, cara, o melhor seria se o Worf tivesse falado isso olhando pra câmera. Era uma quebrada de... Aí dá uma piscada. Ninguém mais falava nada, cara. Você sabe o primeiro dia. Aí apareceu o Matt Broderick, né, cara, pra poder abraçar ele. Ia ser foda pra caramba. Ia ser legal, né? Ele pisca pra câmera assim, né? Agora, essa mudança da protuberância é uma coisa do próprio Roddenberry, né, cara? Porque a primeira vez que aparece isso é lá no filme de 79. Então, nem tem como fugir muito disso, falar, não, não era uma visão do cara, porque era uma visão do criador. É verdade, não foi uma cagada que nem o J.J. Abrams fez depois com os Klingons, né? O cara vai mexendo no que é dele. Assim, eu não faço. Em relação ao George Lucas, eu também falo, meu irmão, a obra era do cara, enquanto é do cara ele pode mexer, entendeu? Foda-se. É o brinquedo dele. Mas ó, então assim, tem essa questão, vamos voltar aqui pro Broken Bowl, né? aonde, só pra voltar, mas vamos falar um pouco do plot, né? Então a ideia é que aquele Klingon que aparece lá tá fugindo do Suliban, né? Porque existe toda uma trama envolvendo o Suliban, né? Que tá conectada à infame Guerra Fria Temporal, certo? É, eu só acho meio chato, né? Que o primeiro contato dos Klingons com a Terra e, por consequência, com a Frota Estelar tenha se dado no meio dessa porcaria de Guerra Fria Temporal, né? Eu acho que é chato isso, né? Porque toda vez você vai ter que lembrar desse negócio que... Eu acho que, na boa, quem que gosta da Guerra Fria Temporal? Acho que tem episódios... Eu gosto. Você gosta? Gosto. Não, tem episódios legais. Assim, o Cold Front eu acho que é o meu favorito nesse sentido. Mas, no geral, ela é uma coisa que decepcionou a maioria das pessoas, né, cara? Não tem solução, sei lá, não teve um desfecho também apropriado, né? Então... Cara, é sempre um risco mexer com essas paradas de viagem no tempo, cara. Quase sempre vai dar merda. É, não, infelizmente. Aí deu merda, ué. Deu. Não tem desfecho, não tem nada. É uma coisa que... Sem sentido aquilo. Foi um tiro na água, cara. Foi um tiro na água. E viagem no tempo é um clichê que, na época de Enterprise, já tava bem em desuso. Já tinha utilizado muito... Muito porcamente nos... Especialmente nos filmes da franquia. Não cabia, né, cara? Talvez a única coisa... Deep Space Nine foi bom. As viagens do tempo. Não, sim. Nos seriados. Agora, nos filmes, é tudo muito discutível. Agora, um aspecto interessante nessa interação dos Klingons em Broken Bow é o lance de, por exemplo, já... Você começa a explorar a história junto com o Archer, com o pai e com o filho, com o Jonathan e com o pai dele, sem saber que, por exemplo, não tem a tradução simultânea dos dialetos e das línguas estrangeiras, né, alienígenas. E, cara, é uma dificuldade terrível para poder entender o que o Klingon tá falando. O Archer vai correndo atrás, que nem um louco, atrás da Roche, né, o que já demonstra a qualidade da personagem, que acaba sendo esquecido e só... retornam a explorar ela de maneira boa mesmo lá na terceira, quarta temporada. A Roche ela é fundamental, ela é pro que viria depois, né, pra criação do Tradutor Universal. Não, na verdade é o aperfeiçoamento, né? O tradutor em si ele já existe, né? Mas ela aperfeiçoa, né? Ah, sim. Mas o lance que ela realmente ela é essencial ali nessa, principalmente nessa parte da comunicação com os Klingons ali, que é muito bacana, né? O Klingon começa a gritar e ela vai tentando fazer aquelas traduções na hora, assim, ela fica toda nervosa. Muito engraçado. Mas ela é extremamente talentosa, né, nesse sentido. Sim. Então é bacana nesse começo essas interações, né? Vai mostrando um pouco de cada personagem e conectando com aquela coisa de lidar com o Klingon, né? Então, assim, o Klingon, ele é um plot device na história, nesse episódio, né? Mas o que eu acho bacana é que pelo menos já mostra que eles tiveram esse conflito inicial ali na Terra, só que ao final, né, do episódio a gente consegue ver ali uma certa resolução, né? Eles, quando chegam lá no Klingon High Council, lá no Alto Conselho Klingon e tal, aquela parte é bem legal, né? Enfim, porque no final das contas aquela Suliban colocou a informação dentro do, acho que do código de DNA, sei lá, do... Eles cortam ele, né, pra ler a parada. É, isso. E daí... Klang, né? Klang era o nome do cara. Klang, né? É isso mesmo, Klang, né? É. Isso. Eu tava lembrando, sabe o que, cara? Tem um episódio da Nova Geração, eu não lembro se é da quinta temporada ou da quarta, que tem um comentário que eles fazem, assim, rapidamente, que eles falam algo do tipo assim, porque o primeiro contato é uma coisa muito importante, né? O primeiro contato com uma nova civilização. Tanto é que devido a um mau primeiro contato, que houve, sei lá, muitos anos de intrigas, sei lá, de guerra ou de problemas com os Klingons, né? E eu lembro disso, né? Essa linha de diálogo na Nova Geração, num episódio lá, né? Só que quando a gente assiste o Broken Bow, não é bem isso, né? Não foi isso que... Quer dizer, dá pra dizer que foi esse primeiro contato meio desajeitado que levou ao que mais pra frente seria as animosidades mais fortes? Acho que não, né? Acho que não encaixa muito bem isso, né? Não em Broken Bow, né, cara? Mas a relação do Archer, do primeiro capitão, né? De uma nave que... humana, que corta, que anda em dobra no espaço... ela é cheia dessas coisas, né, cara, de altos e baixos. Tem momentos que tu olha e fala, pô, o cara, ele é odiado pelos Klingons, e no outro, ah, não, ele é honrado pelos Klingons. Não, agora ele é odiado. Não, agora ele é honrado. Então fica essa brincadeirinha de extremos dos sentimentos entre o Archer e os Klingons. É uma coisa que meio que prevê o que seria a relação do Kirk, do próprio Kirk com os Klingons, num nível muito menos pessoal do que era com o Kirk. Mas não justifica, né, cara, toda essa rivalidade que ocorre. Se bem que, assim, na série clássica, eles ainda eram mais... Os Klingons ainda tinham um viés mais de... Ah, somos adversários honrados, né? Na série clássica, na verdade, a gente vê aquela postura mais expansionista, né? Até porque a gente sabe qual que era a analogia com o mundo real, né? O que era exatamente, o que eles representavam, né? Então, eles fizeram um trabalho aí, né, não só em Enterprise, em alguns momentos, de tentar conciliar esse Klingon clássico da TOS com o que a gente vê depois de TNG, né? Quando praticamente muda, né, totalmente a postura, né, cara? Essa coisa dos guerreiros honrados, né? Em contrapartida você tem os expansionistas lá da TOS, quer dizer, é difícil de conciliar, né? Eles tentam em alguns momentos, né? Principalmente acho que a gente vai falar mais sobre isso. Assim, eu não acho muito difícil porque tem precedente na história humana, e tanto é que os Klingons são fortemente baseados nos mongóis, né? Sim, era exatamente isso que eu ia comentar aqui. Tem precedente histórico pra um povo que é ao mesmo tempo expansionista e honrado. Os mongóis primeiro, os japoneses depois. Eu sempre tive muita dificuldade, sabe, cara, de lidar com essas raças que são extremas em algum aspecto, né? Como os Klingons, né, que são extremamente agressivos, etc. Por exemplo, entender como é que eles progrediram cientificamente tanto sendo dessa forma, quer dizer, não progrediram tanto cientificamente. Eles progrediam basicamente roubando a tecnologia dos outros, mas eles fazerem tanto que em algum dos algum desses episódios que a gente não vai falar, não lembro exatamente qual, aquele que eles sequestram o Dr. Phlox, o cara confessa que eles não são bem vistos, quer dizer, que cientistas não são bem vistos, né? Sim, que em algum momento da sociedade, em algum momento da história daquela civilização, os guerreiros passaram a ser os grandes honrados, somente os guerreiros são honrados, e aí todo mundo foi pra isso, né? E eu não vejo isso como uma coisa tão fora da realidade, porque nas nossas próprias sociedades, assim, em um país a gente consegue perceber algumas mudanças de governo. Quer dizer que um governo que tem um determinado discurso, ele pode incitar a população a se posicionar de uma forma diferente, entendeu? Então, assim, se a gente tem um governo democrático, é possível que as pessoas passem a aceitar os estrangeiros. E aí, de repente, vem uma crise econômica, vem um governo fascista, e aí tá todo mundo achando que a culpa de tudo que tem de errado são os estrangeiros. Isso pode acontecer em 5 anos, entende? Então eu não acho tão absurdo imaginar que a civilização Klingon possa ter mudado com uma família Duras estando lá no Alto Conselho. Assim, só para concluir o que eu estava falando, não é que eu disse que é absurdo, eu disse que eu tenho dificuldade de lidar com essa ideia, porque para eles roubarem, eles teriam que chegar na tecnologia de velocidade de dobra primeiro para poder roubar alguma coisa de alguém que não fosse do planeta deles, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade, assim como eu tenho com os Ferengi também. Mas pensa uma coisa, olha só, toda a tecnologia humana, a gente veio, pegou de outros povos, cara. A gente tenta transferência, na verdade não é necessariamente um roubo, mas uma troca de informação. Só é roubo se eu tomo uma coisa da pessoa e não possibilito dela fazer de novo, certo? Você tem razão, eu também tenho dificuldade para entender essas culturas mais extremistas no universo de Star Trek, mas é principalmente porque todas elas, cara, são caricaturas de facetas da humanidade, entendeu? Exatamente, por isso que eu tenho dificuldade, são caricaturas. Sim, sim. A Roberta tem toda a razão. Por exemplo, quando você vê aquele julgamento Klingon que nós vamos falar mais pra frente, você fala, puta, mas que é puta absurdo, né, meu? os caras tudo gritando ali, não sei o quê, todo mundo sabendo que é tendência. Aí você pega e olha pro nosso congresso agora. Nossa, que diferença, né? Ah, então você fala, porra, não é tão absurdo assim, né? Quer dizer, existe a possibilidade de... Porque tá com cartas marcadas, tudo isso. Agora, o que eu tô dizendo é o que o Fernando... Desculpa, Fernando. Tudo bem. Seu nome. Fernando falou, cara. Eu tenho, porque é uma caricatura. É uma... vamos dizer assim. É levado ao extremo essa agressividade, Klingon, essa coisa de ser guerreiro, etc. É o extremo, entendeu? E a mesma coisa é o Ferengi. É levado a uma caricatura ao extremo. Essa é a dificuldade. Como é que um povo desse... Né, que tem essa característica, chega a uma velocidade de dobra para poder roubar ou trocar tecnologia. Eu tenho essa dificuldade, agora, tudo bem. É mais uma licença poética que a gente tem. Mas dentro do universo teria uma explicação para isso. Não, mas problema, assim, se você pegar o... Desculpa, Roberta. Tá, então, falar. Assim, dentro do universo teria uma explicação para isso. Naquele episódio que o Dr. Phlox é levado como refém... O Affliction. Oi? Affliction. Isso. O doutor, que virou amigo dele, diz lá pelas tantas que em algum momento eles eram uma raça mais perto de normal. Não, não dá pra dizer isso. Isso é que a gente tem que discutir. Tá. Não foi uma boa escolha de palavras. Vamos lá de novo. Foi uma raça que também dava valor aos cientistas, às descobertas e tudo mais. Até que lá pelas tantas... Só começou a se dar valor aos guerreiros, bibi. Então, naquele momento em que os cientistas tinham o seu valor na sociedade, talvez eles tivessem chegado à tecnologia de dobra ali. Não, tudo bem, ô Roberta, eu não tô falando... Eu acho que, assim, foi uma observação que eu quis fazer, porque eu acredito que outras pessoas têm o mesmo pensamento que eu, entendeu? Mas, de qualquer forma, para concluir da minha parte aqui, assim... Eu não deixo de gostar por causa disso, pelo contrário, eu adoro isso. Agora, vamos fazer disso uma licença poética, como nós fizemos lá com a Crista dos Bichos. Lá. Então, mas é engraçado, né? Na verdade, eu vejo que todas essas raças mais marcantes de Star Trek, elas são assim, meu, os vulcanos. Pô, lógica total, que coisa mais exagerada que isso? Então, acho que Ferengi, sabe, Romulanos, esses Cardassianos, todos eles partem para algum tipo de extremo para diferenciar do ser humano que é mostrado ali, né? Então, até o ser humano em si, ele é uma versão idealizada também, né? Não é exatamente, exatamente. Então, assim, eu sempre... Eu acho que, na minha opinião, assim, pessoalmente, eu acho que a melhor maneira de assistir Star Trek em geral é a gente, sei lá, olhar como é tudo metafórico mesmo, sabe? Porque, de fato, não é uma coisa realista se você for olhar criticamente. Que isso que você falou, Antônio, é olhar criticamente. Ah, como que eu vou conceber que, agindo nesses extremos, né? Realmente é difícil, né? Eu acho que é só a gente olhar... Sei lá, tentar olhar que na verdade os caras estão exagerando um pouco pra contar aquela história. Criam arquétipos, né? Dizem que são outras raças e enfim. Né? Bom, de qualquer forma, acho que foi o que eu quis fazer um registro, assim, que essas duas raças, principalmente, as outras eu consigo aceitar mais de leve. Mas essas duas raças que levam isso ao extremo, por exemplo, eu não gosto muito dos episódios de Klingons diferentes. Não gosto, sabe? São os que eu menos gosto, entendeu? Porque eu sei que vai ter esses extremos, né? Eu particularmente, eu também tenho várias reservas quanto aos Klingons quando exageram nessa questão de glória e honra, né? Essa parada que veio pós-TNG aí, né? Eu acho que tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa ruim, sabe? Muita coisa no lugar comum, assim, que eles criaram uma coisa tão caricata que fica bobo muitas vezes. Né? Chega a ser caricato. Cara, assim... Só que nos filmes você sente um pragmatismo em relação aos comandantes Klingons, às autoridades. Você vai se perdendo com essa bobeira da honra. Não, mas ó, tem um personagem que eu sei. Fica infantil, né, meu? Sim. Tem um personagem que eu sempre elogio, cara, que eu acho que ele foi um ótimo meio termo, sabe, dentro dessa questão do Klingon pós-TNG, que é o General Martok, da DS9. Uhum. Né? Ele, uhum, eu acho que encaixa perfeitamente. Ele não é... Ele tem a questão da honra, da glória, tal, aquela coisa toda do Império Klingon nobre, não sei o que, idealizado pra eles lá, só que ele é um cara extremamente estratégico, inteligente, não exagera, sabe, ele sabe pesar as coisas, né? Lembra, quando o Nog fala grosso com ele, ele respeita ele, ah, legal, né? Lembra? Então, esse é um personagem. É, então, esse é um personagem que eu gosto, cara, muito. Aquele lance do Kayless, do clone do Kayless e tal. Não, isso é ridículo, cara. Cara, eu acho que eu não acho tão ridículo, porque eu acho que é uma solução ótima pro Império Klingon. Eu não que sei. Eles passam, cara, a ter uma figura religiosa que é a pessoa que toda a história de honra e o caralho a quatro, e tu vê um cara que é o administrativo, entendeu? Não, a ideia em si, ela até que é legal, sim. Eu achei muito boa também, eu gostei. Eu acho que no meu caso é que eu não gostei do episódio em si, o roteiro do episódio, mas a ideia em si, ela, não é ela que é o problema que eu tenho, não é com a ideia. Eu também gosto muito de pensar, porque na verdade é aquela história, né, o Kayless, ele é o... A rainha da Inglaterra. Não era isso que eu queria dizer. Ele é tipo assim, ele é o Klingon maior. Ele é como se fosse, sei lá, para os cristãos, é Jesus, sabe? É o second coming, né? Quando ele chega, é tipo o second coming. É mais ou menos isso. E aí quando a gente vê a figura real, ela envolve todas aquelas expectativas que foram criadas em cima dela. E isso que eu acho interessante, sabe? Aí os caras, eles têm que se dar conta. Opa, peraí, mas a gente vai seguir essa pessoa, apesar de ela não ser aquela utopia, aquela, né, aquela figura mágica que a gente pensava, que é inatingível. E esses ideais que são inatingíveis, por serem inatingíveis, né, a gente tá vendo aqui que são inatingíveis, ainda assim eles não valem a pena ser perseguidos. Então eu acho esse episódio muito interessante, porque pra mim ele levanta essas questões. Mas ok, não é sobre ele que a gente vai falar. Na verdade, pra mim, ele é menos Jesus e mais o herói nacional que volta. É o Rei Arthur, é o Tigranes, é o Barbarossa. É o cara que... É a figura militar. Se você pegar na Europa, na Ásia, você tem sempre a história desse herói adormecido que um dia volta. Uhum. Interessante. Você vê que o Archer, né, ou a humanidade, vamos dizer assim, o humano, com as características que a gente deu uma conversada, ele acaba não respeitando, né, o que realmente os Klingons queriam, cara. Quer dizer, ele é um enxerido, na verdade. Os caras, ele é um... Na verdade, ele está indo contra o que os caras estão pedindo. Os caras estão pedindo para levar... Mas ele não pode deixar morrer o cara. Quer dizer, sobrepondo sobre a cultura dos Klingons, a cultura dele, o que ele pensa. Sim, sim, isso é verdade. Só que pelo menos é legal, porque é numa época que não existe o conceito, pelo menos para a Frota Estelar, não existe o conceito da primeira diretriz. Então é cabível, né, que o Archer cometa até esse, entre aspas, erro, né, vamos dizer assim. O Archer é bem American Way of Life, cara, nesse sentido de nós somos americanos, nós vamos botar na nossa civilização pra você, quer queira ou não. Ah, não, tanto é que na época de Enterprise, quando passava na TV, muita gente falava que esse era o capitão da era Bush, né? Cara, Suliban Talibã. Nossa, mano, tá ótimo. Não, cara, isso daí é sério mesmo. Isso é sério mesmo. Eles fizeram um nome baseado nos talibãs, cara. É sério, cara? Ah, é sério, porra. Eu tô falando sério, porra. Caramba. Não, eu sei que a terceira temporada, ela é totalmente o lance do Afeganistão, né? Ela é totalmente mesmo. É, porra. Né? O arco Zindi é o arco do Afeganistão. É, Afeganistão, Bin Laden e tal, tudo aquilo, né, cara? Então, marca bastante a época, né? Só que o problema é que é meio que do modo errado, né? A Frota Estelar vingativa, né? Vai atrás e tal. A Frota Estelar é o Rambo, né, cara? No Rambo 3. É, cara, aquilo ali puta que pariu. De qualquer forma, a gente tem, a Roberta falou em normalidade, a gente tem que respeitar, né? Quer dizer, eu pelo menos penso assim, o relativismo cultural, certo? Quer dizer, o que é normal para nós pode não ser normal para o outro, e assim por diante. Isso vai levar, é levado agora ao grau máximo quando você está falando de um planeta em relação a outro planeta, cara. É, eu acho que aí nesse episódio, Antônio, a gente tem isso sendo discutido quando os vulcanos, né, vêm com esse argumento, né, de que não se deve ir lá e levar embora o guerreiro, porque ele deve morrer ali, porque assim você respeita a cultura dos Klingons, né? Então, de fato... É um desrespeito total que o Archer faz. No fim, ele acaba, como você falou, dando certo lá, porque que ele consegue e tal, levar o cara, mas poderia não ter conseguido, viu lá a mensagem que tinha que se ver no sangue do cara e tal, deu certo. Agora, podia não ter mandado, ter dado errado também, sabe? Quer dizer, eu acho um total desrespeito, né? Quer dizer, o Archer contou com a sorte pra cacete. Não sei se ele contou com a sorte, ele tem, o Archer, ele tem muito mais do Kirk do que tem do Picard, não acho que ele seja tão explosivo quanto é o Kirk, tá? Porque ele, eu não sei exatamente quais são as idades, mas ele aparenta ser um pouquinho mais velho do que era o Kirk na série clássica, né? Mas ele tem essa coisa do ser desbravador. Então, ele tentar entregar o Klingon pro Império fazia todo sentido, porque teria muito a ver com o que seria a relação dos Klingons com a Federação e dos Klingons com os humanos no século 23. Então, se a ideia de Enterprise é fazer uma ponte entre o nosso século, né? Acho que é a primeira série que começa no século 21, não é? Voyager era nos anos 90. Não, é a primeira série, sim. Não, mas é século 22, no caso. Não, perdão. A primeira série... A série existe a partir do século 21, não é? É, a Voyager termina em 2001, né? No mesmo ano que estreia, em setembro, né? Estreia a Enterprise. Sim, mas é a primeira série concebida no século 21. Exatamente. Então, tipo, ela serviria mais ou menos de uma ponte. Olha, queridos, a partir daqui a gente vai ver como é a nossa... proximidade do nosso século com o que a gente viu lá na série da Desilu, entendeu? Não é só aquele cenário cheio de isopor e parada pintada e piche pra caramba. Não, tem isso daqui. Tem incidente diplomático, tem gente passando por cima dos direitos dos outros, tem império se bicando e não querendo olhar um na cara do outro. O sentido da Enterprise é 10, cara. Porque ela é muito mais próxima à realidade que todas as outras. Mas o chão da caverna continua plano. e o gelo também, né? O gelo não derrete, né? Pessoal, então agora, já falamos sobre o Broken Bow, vamos falar agora do Unexpected, né? Que é o episódio seguinte sobre os Klingons em Enterprise. Esse é o quinto episódio, né, da primeira temporada, se eu não me engano. Né? Esse episódio tem várias curiosidades, né? Ele, em primeiro lugar, os Klingons não são, vamos dizer, os personagens principais da história, né? De forma nenhuma. Esse episódio tem uma história de primeiro contato também, vamos dizer, né? Mas de uma forma mais bem humorada, por um lado, explora um pouco a estranheza de o primeiro contato com uma raça bem diferente, né? Eu particularmente gosto muito desse episódio, assim, acho bem divertido, né? Acho muito engraçado assim, o lance do Trip lá com aquela alienígena e tal, né? E agora, mais especificamente sobre a participação dos Klingons aí, tem uma parada, cara, muito errada assim, de erro de continuidade, né? Porque assim, aquele cruzador de batalha Klingon que aparece lá, cara, é o mesmo modelo daquele do The Motion Picture lá, meu, sabe? É impossível, você passa... sei lá, 130 anos antes, sei lá quantos, mais de 100 anos antes, né? E eles usaram aquele modelo ali, né, cara? Tem essa... É a magia da televisão, né, cara? Não, e eu fui atrás das informações do porquê disso, cara. O foda é o seguinte, a explicação é que os caras, tinha lá o desenhista de produção lá, que é o John Neves, né? Que é o cara que desenhou. Ele desenhou a nave que era pra ser usada ali. Só que aí não foi usado porque os produtores de última hora decidiram: ah, não, vamos usar essa daqui, que eles chamam de classe Katinga, né? Que é aquela nave. Que ela é uma evolução da D7 que apareceu na série clássica, né? Então, quer dizer, foi os produtores que arbitrariamente decidiram: ó, deixa isso aí pra lá e vamos botar essa aqui mesmo, né? Ficou esquisito nesse sentido, né? Ué, cara, você já teve Romulano em nave Klingon na série clássica, né, cara? Por que não voar no tempo pra poder resgatar uma coisa assim, né? Pelo menos ali eles tentavam, né, remendar dizendo que os dois partilhavam a mesma tecnologia a partir dali, né, vamos dizer, né? Nossa. Agora aqui foi, né? Foi um. Não, a diferença é que a justificativa é dinheiro, a gente não tem grana, o pessoal tá se esforçando loucamente pra fazer. O outro é produtor dando pitaco bobo, né, velho? É foda, né, cara? It's a fake. Tá, o que vocês acharam desse episódio no caso da participação dos Klingons? Porque ali os Klingons, eles eles estão. Porque eles aparecem só no final, depois, quando aquela raça alienígena, que eu esqueci o nome deles agora, começa com um X, não é? Zillion. É, alguma coisa Zillion. Assim. É. Ziriliano, sei lá, né? E daí eles estão pegando carona lá nessa nave Klingon, né? Os Klingons ficam putos. Só que eu achei que, na verdade, os Klingons ali, eles foram meio bunda moles, né, cara? Era pra eles terem. Puta, cara, era pra ter. Eles sempre passam por bobinhos, né? Eles sempre no fim se fodem, os Klingons. Cara. Sempre são os mais bobos, os menos inteligentes, vamos dizer assim. É, e outra, pra que eles iam se importar tanto com tecnologia de holografia lá, aquele holodeck do século 22? Pra que ele. Os Klingons, cara, eles não iam ligar pra isso? Eu imagino, sei lá, não me pareceu. Simulador militar dos caras é feito com gente de verdade, né? A única função que eu veria pra isso era ninguém simular combate. É, então, cara, eu achei estranho isso daí, sabe? Me suou meio. O que vocês acharam disso? Concordo com você, plenamente. Sei lá, não cabe, né? Sendo que, sei lá, ficou meio. O episódio é legal, mas se você olha em retrospecto quem são os Klingons, sei lá, não combinou só pra mim. Só pra. Esse é o episódio em que o Trip fica grávida. Exato. Vocês estão dizendo que é legal. Ah, você não curtiu? É um terceiro mamilo nele, igual a mim, cara. Muito legal. A única coisa que eu lembro do episódio é isso, é o terceiro mamilo do Trip. E na verdade é mais do que o terceiro. Acho que começa a crescer mais mamilos. Tem mais, né? Não, vai. É muito esquisito. Esse episódio é bom porque ele mostra que, não sei se foram eles dois, se foi o Berman e o Braga, que criaram essa raça nova aí. Mas dá pra perceber que tem um amor por gente com chagas e pústulas na pele absurdo, né, cara? Que os Sulibans são assim, essa galerinha nova aí é desse jeito também. É, agora, pelo menos eles pegaram leve, né? Porque na Voyager tinha lá os Vidian, né? Que esses sim eram os escrotões, né, cara? Que eles pareciam. Aqueles outros lá também, os caras que jogavam lixo espacial. Os Meilon. Meilon. Cara, se você mostrar essa primeira temporada de Enterprise pra um israelense mais antigo, assim, ele vai ficar enojado, cara. Porque tem um monte de raça que parece leproso. Né? Mas o que eu achei mais bizarro em relação aos Klingons não era nem, a questão daquele proto-holodeck, porque, como o Torelli falou, possivelmente seria uma coisa importante para eles, né? De fazer treinamento militar com hologramas, o que, sei lá, impediria, por exemplo, de abaixar o nível de mais morte dentro da população, se for pensar desse jeito. Talvez fizesse mais sentido. O que não faz muito sentido é que de certa forma, os Klingons são os diplomatas nesse episódio, né, cara? O que vai completamente contra toda a essência deles. Eles são personagens mais bélicos, entendeu? Eles tinham acabado eu não lembro exatamente quanto tempo faz do primeiro episódio pra esse. Se é o quinto ou sexto, se eu não me engano. Esse é o quinto. Ele é o quinto. Esse aqui. Mas assim, não imagino que tenha feito muito tempo depois do que aconteceu com o Archer lá, e não é possível que as pessoas não tenham registros daquilo, entendeu? É. A série é procedural, é tipo o Monstro da Semana, esse negócio todo, só que tem uma lógica ali, cara. Até no, na série clássica tem isso. Entendeu? O personagem que morreu, ele não retorna. A não ser o Billy Blackburn, mas aí é outro. Ah, é, boa. não é ele não, é o. Billy Blackburn é o... Caramba, esqueci agora o nome do personagem. É Hadley. Esse é o Tenente Hadley. Quem volta é o Leslie, né? O personagem chama Tenente Leslie. Mas enfim. Mas é estranho mesmo não ter registro do que o Archer fez, né? Levando o cara lá no primeiro episódio e tudo, né? É, isso eu também achei esquisitinho, cara. Não, né? Como assim, né? O que acontece ali, né, cara? Porque foi uma grande coisa. Até porque, a gente não comentou, mas o lance do plot do Sulibam era pra causar uma guerra civil no Império Klingon. Que, inclusive, já tava tendo desavenças, né? Já tava começando as brigas internas por conta do Sulibam estarem ali influenciando. Então, o fim disso deve ter sido algo que todo mundo ficou sabendo. Pô, ainda mais o encontro com uma nova raça, que são os humanos, né? É, inexplicável isso, pô. O Archer deveria ser um herói pros Klingons, na verdade. É, ou pelo menos uma figura que todos sabem quem é, eu já ouvi falar. Sabem quem é, pô, de outro planeta, cacete, não é assim, né? É. Ele foi lá e impediu que houvesse uma guerra e tal. Quer dizer, porra, tem que ter registro disso, o cara que tá comandando essa nave tinha que saber disso. Sim, quem sim. Acha tudo. Ô, Roberta, você tinha dito que você não gostou desse episódio? Achei péssimo. Achei daqueles episódios que começou a me dar... Ai, por que que eu tô fazendo isso comigo, sabe? Tô revendo esse negócio. Mas, não, esse é um daqueles episódios vergonha alheia, que eu começo a querer me esconder. Não, achei muito... Achei bizarro o episódio. Esse negócio que fizeram com o Trip, achei... Achei fraco o episódio. Eu já vi muita gente comentando sobre esse episódio e de fato não é unânime, não é uma coisa assim que todos adoram. Eu particularmente gosto bastante, tá? Tem outras pessoas, enfim, muita gente gosta também, mas não é unânime de fato. Não é um grande episódio, vamos dizer assim, mas eu gosto bastante. Galera, mais alguma coisa sobre os Klingons nesse episódio aí? Não. Não, né? Eu não lembro de nada, cara, mas eu posso falar alguma coisa. E de fato, uma coisa que, agora, de maneira geral, uma coisa que me incomoda um pouco, né, nesse lance da participação dos Klingons em Enterprise, é que diferente dos Vulcanos, onde a gente tem meio que um desenvolvimento mesmo dos humanos com os Vulcanos. A gente tem isso por conta lá dos Vulcanos na Terra, deles estarem ali meio que barrando tudo que os humanos querem fazer. Tem um conflito, tem uma história, vamos dizer, né, que vai se desenvolvendo ao longo das 4 temporadas, né? Os Klingons, acho que nas primeiras 2 temporadas, pelo menos, cara, é meio aleatório, né? Não tem uma... Acho que talvez não fosse a intenção deles, você vê como é que tanto os Vulcanos quanto os Andorianos foram bem desenvolvidos pra caralho, cara. Eu amo os episódios dos Andorianos. E mesmo hoje em dia tem informação demais sobre eles, sabe? Mesmo os poucos episódios também com os Telaritas, né? Quando houve lá aquela trilogia com os Andorianos, foi do caralho, né, cara? Sim, sim. Agora, com os Klingons, a gente tem no máximo mais bem desenvolvidos mesmo no Judgment, que a gente vai falar depois, e na duologia lá do Vírus Augment. Né? Eu não sinto falta de um desenvolvimento maior dos Klingons, porque me parece que na TNG e na Enterprise e na DS9 a gente já teve arcos incríveis. Eu virei fã de Klingons, principalmente com DS9. Então acho que a gente tem um histórico ótimo. A gente tem esse desenvolvimento dessa raça nessas duas séries, principalmente, né? Então eu acho que uma série posterior a essas ter mais, sabe, focar muito mais nessas raças, eu acharia meio desperdício de tempo, sabe? Concordo que foi mais legal, eu acho, focar em outras raças que não tinham essa... que a gente não tinha colocado, que a gente ainda não tinha visto o spotlight, né? Por exemplo, os Andorianos aí, que o Torelli disse, né? Com certeza foi... Cara, na relação dos Andorianos com os Vulcanos, por exemplo, antes de assistir Enterprise, não tinha a menor noção que existiam essas rusgas. Na verdade, realmente, não tinha sido desenvolvido. Os Andorianos, que na série clássica eram, né, todo mundo conhecia, lembrava, tal, participações pontuais em outros momentos, mas desenvolvido de fato só aqui na Enterprise mesmo, né? E também a gente não tem um personagem Klingon marcante que fica em vários episódios. Tipo, por exemplo, os Vulcanos a gente tem o embaixador Soval, certo? Os Andorianos a gente tem o comandante Shran, né? Agora, Klingon, né, que é uma raça tão popular em Star Trek, em Enterprise a gente não tem um personagem assim que ele fique nos episódios e que ele... Tem lá o advogado Klingon lá no Judgment, só que é só depois e é só em um episódio. Né? Então eu acho que também a minha crítica nesse sentido aos Klingons em Enterprise é que faltou, eu acho, pelo menos um personagem que ficasse, que fosse bacana, sabe? Mas começou esse advogado Klingon, eu acho um dos melhores Klingons que eu vi. Sim. Agora eu concordo com você, o Valdomiro, esse não tem uma relação, na verdade, relação com os Klingons, né? É um altos e baixos mesmo, né? É meio jogado, né? Essa participação dele. Acho que a palavra é essa mesmo, é jogado. Não tem uma sequência que nem nós havíamos comentado agora há pouco, o cara não saber o que tinha acontecido, etc. É meio complicado isso aí, eu concordo plenamente com você. Porque assim, essa participação no Unexpected aí, cara, é os Klingons como poderia ser qualquer outra raça. É genérico, Até por isso que é estranho eles serem os meio que fazer às vezes dos diplomatas. A impressão que dá a Enterprise é que ela vai teria assim mais exploração dos Klingons em especial da 4ª temporada para frente. Só que como foi cancelada, as vezes ser cancelada, eles foram e fizeram aquele arremedo todo do retcon para poder explicá-la na série clássica, entendeu? Mas a impressão que dá é que isso seria explorado mais à frente. Tanto que se você for ver lá na terceira temporada, que é a série mais contínua, não tem nenhuma citação a eles praticamente, cara. É, eles não aparecem nenhuma não, vez. Não tem participação, entendeu? E eu acho até melhor que seja assim, cara, porque, pô, o lance dos Andorianos, eu sou fã pra caraca dos Andorianos, eu acho muito maneiro. E assim, eu terminei de rever a série clássica há pouco tempo, e mesmo na série clássica, eles são bem, sabe, pontuaizinhos assim, aparece muito pouco. Assim como os Telaritas, por exemplo, também, que tem um grave problema com, tanto com os Andorianos quanto com os Vulcanos na série clássica, e Enterprise são bem explorados. Sim, sim. Os Andorianos são muito mais parecidos com os humanos do que qualquer uma dessas raças que nós estamos falando, né? Sim, sim, cara. Eu acho que eles são irascíveis, né? Eles são mais explosivos, né? Seria um Chaos Good, né? O alinhamento deles. É, mais ou menos, é, peraí. Mas você vê que é exatamente isso. O pensamento deles, o viés deles, a ideologia deles é mais ou menos como a dos humanos, só que eles não se entendem muito bem, não se bicam, entendeu? É só que eles são extremamente desconfiados, né, cara? Extremamente desconfiados, né? É, cara, é o europeu antigo com os americanos médios, né, cara? Ficou olhando e fala, caralho, esses humanos são uns merdas, ficam cagando tudo, vem pra cá, ficam comendo hambúrguer, cara, jogando papel mais no tem chão. No mundo é, o que mais tem no mundo é povo xenófobo. Principalmente povos que um dia foram um grande império, cara. Tenta falar árabe no Irã, cara, o que acontece com vocês? Tem horror a árabe lá. Tenta criticar alguma coisa na China pra ver o que te acontece. Não, não, não em relação ao governo, mas em relação às pessoas mesmo. Isso é normal pra quem manteve grandes impérios. É um orgulho nacional ferido, né? Às vezes beira o chauvinismo. Bom, pessoal, então, vamos falar do próximo episódio aí, que é o Sleeping Dogs, tá? Esse episódio é o 14º da primeira temporada, certo? Esse Sleeping Dogs, mais uma vez, dá pra se dizer, pelo menos eu acho, que também é uma participação meio jogada dos Klingons, né? É uma coisa que também não precisava... O episódio em si, ele é legal, mas ele é um episódio mediano, ao mesmo... Não, né? Ele é um episódio mediano, né? Eu acho que essas participações iniciais dos Klingons são medianas. Será que dá pra gente dizer isso? O que vocês acham? Sim, são. A única coisa que vale a pena verificar, mas que já tinha sido explorada lá no TNG, era o lance dos alimentos deles, né? Que tem tenebrios e... Ah, tem... sim. A questão dos detalhes... Em Sleeping Dogs é um episódio que eu gosto muito dos detalhes. Os detalhes são muito bons, né? Essas coisas. Por exemplo, esse lance que você falou sobre a cozinha, né? Que aparece a cozinha dos Klingons, né? É bem legal aquele bicho vivo lá pra trás dos caras comendo. Né? É aquele Targ, né? Targ. Que parece um porco, né, cara? Uma mistura de javali. É, tipo um javali. É a primeira vez até que aparece um Targ digital, né? Primeira aparição CGI de um Targ é nesse episódio aí até, né? Então aquela cena da cozinha é bacana lá, né, cara? Tem essas coisinhas no episódio, né? Por exemplo... O Targ nesse tá de boa. Agora lá pra frente, acho que na quarta temporada, tem um Targ que parece que foi inserido pelo George Lucas, cara. Impressionante o quanto é desnecessário. Ah, sim, que é no acho que é no Divergence, né? Ou é no Affliction ou é no Divergence, um daqueles dois. Nossa, cara, que nervoso, velho. Meu Deus do céu, que vontade de morrer, sério. É foda. Eu comecei a rever, segurei assim os dentes, fui puxando. Ah, cara, não morria, infelizmente. Na TNG eles vestiam um porco, né, cara? Eles fantasiavam um porco. Que achavam... Pô, bem mais maneiro, cara. Tem bem mais melhor. Textura, caramba. É interessante, cara. Que nem o George Lucas fazia com os mantas. É. Elefante. Mas, ó, outra coisa também de curiosidade é que nesse episódio estreia uma nave que é da classe Raptor. Que é justamente aquela nave que tá lá naquele gigante gasoso lá embaixo, né? Que o episódio gira em torno disso. Eles encontram essa nave Klingon lá, que eles não conseguem sair de lá e tal, e que, enfim, aí eles estão todos desmaiados, e aí tem aquela Klingon, né? Uma Klingon mulher que eles resgatam. É a primeira aparição de uma mulher Klingon numa nave, né? Não, na Enterprise você diz, né? Isso. É, na Enterprise acho que sim, né? Porque lá no conselho. É, no alto conselho, no Broken Bow. Não tem mulher. Não tem, né? Ali não tem. No julgamento não tem mulher, naquele julgamento. Mas não pode, mulher não pode ir, não pode fazer parte do alto conselho. Por que não pode? Desculpa. Não pode. Tanto que as durás, elas não podem, elas poderiam clamar pra seguir a linhagem durás quando o pai delas morreu. Tá. Lembrei disso. E aí elas não podem, e aí elas inventam um herdeiro. Quer dizer, eles são muito mais machistas que nós humanos, né? São. No julgamento ali, mesmo o público que tá vendo o julgamento, não tem nenhuma mulher. Né? Não quer dizer que as mulheres não ajam, né? As duras, elas que elas fazem é mais ou menos o que era a pornocracia em Roma. A Zenóbia e a, acho que esse nome da outra, elas controlavam o Papa através... Ela tinha um cara na mão, não é necessariamente que elas não fizessem parte do conselho, mas que não tivessem poder também. No caso era isso, elas teriam poder, elas fariam que nem o Mianmar, né, tá acontecendo agora. Sim, aquela, sim. Aquela moça se elegeu, entre aspas, na verdade ela elegeu um puppet. Vai pegar um monte de ministério, mas é isso que elas iam fazer. Elas colocaram lá um menino, e, sei lá, 15 anos. Na verdade, não colocou, né? O Picard disse que não podia, porque, enfim, ele não tinha conquistado honra, não tinha idade, enfim, essa coisa toda. Mas o fato é que elas tentaram colocar um menino, sei lá, de 14, 15 anos, e claro que elas e os Romulanos aqui iam mandar na parada toda. Então, no Sleeping Dogs, só como uma nota aí sobre os encontros, né? Tentando manter uma cronologia desses encontros com os Klingons, o Archer, num diálogo, ele confirma que é o terceiro encontro com os Klingons. Quer dizer, então não houve nada fora dos episódios, realmente ali é o terceiro, né? Eu acho que isso vai se mantendo até o último episódio com os Klingons, eu não tenho certeza agora. Mas não, eu não lembro de estarem comentando sobre encontros com Klingons fora desses episódios, né? Então é tudo muito pontual, né? Nesse sentido. Apesar de que é meio jogado em muitos episódios, mas é tudo assim, né? Contadinho, né? Tá. Qual é o nome da Klingon mulher? Ah, Buka. Buka. Michelle Bonilla. Pô, achei ela linda, cara, como Klingon. Jesus Cristo. Ninguém ficou linda como Klingon, cara. Fica, mano, pelo amor de Deus. Eu vi a atriz que fazia a Belana Torres, cara. Você me chama mulher feia pra caramba. Cara. Pensando, mas ela é bonita, cara. Duvido, cara. Aquela primeira mulher do Worf. Ah, é a Kylir. Ela é a mesma que fez várias aparições, não é? Ela faz até uma andoriana naquele episódio... E ela é esposa do Kill também. Ela faz aquela Kill gente, mulher. Como pegou bem, nossa senhora. Tô com inveja dessa mulher. Ah, e ela faz também uma médica vulcana na nova geração. Exatamente. Que é a doutora Selar. Orelhudinha. Só que a orelhudinha ela não ficou legal. Mas ela é muito gostosa, vamos falar abertamente. Ela é bem gostosa. E ela é bonita, cara. E ela fica bonita até com o Klingon. Ela ficou, ela deu uma boa Klingon. O nome dela é Suzy Plaxon, né? Que eu falei é Michelle Bonilla. Ela é bonita, cara. Ela é latina. Então, o Archer nesse episódio ele apela para o sentimento de honra lá dos Klingons, né? Pra conseguir salvar os outros que estavam lá na nave e tal. Ele acaba fazendo uma manobra ali com ela pra que ela... Enfim, para que todos sobrevivam, né? Mais uma vez o Archer prezando pela vida dos Klingons, né? Que é aquilo que a gente tinha falado sobre o primeiro episódio, né? Na verdade, acho que isso vai ao encontro da tentativa. O Archer tá sempre tentando fazer amigos, né? Eu acho, ou trazer mais raças pra... Era só ele levar o cachorro dele junto em todas as missões, cara. Engraçado. A não ser se for junto com missões que tenham telaritas, né? Porque os telaritas comem cachorro, né? Você leva uns pra alegrar, outros pra alimentar, né, cara? É. Os humanos também comem cachorro, alguns deles. Muitos, na verdade. E é muitos, né, cara? Tipo, um quinto da população da Terra. Mas, ó, galera, acho que é isso, né? Mais alguma coisa sobre esse episódio? Vamos pro próximo aí. Eu achei super infantil o final desse episódio. Ah, é? Fala aí. Nossa, o que foi aquele Klingon? Aí eles, tá, eu acho... Os caras estavam hailing na Enterprise. Eu acho que não é pra desagradecer. Aí o cara dizendo, a gente vai atacar vocês, não sei o que. Cara, menos. Nossa. Aí entra aquela história do sabe, da caricatura, seu extremo, assim. Isso. Muito bobinho. Isso é o que me irrita nesses Klingons post-TNG. Não sempre, mas, pô, que sentido que tem o cara fazer isso ali, né, cara? É nada a ver, né? Falando nisso, ainda bem que você citou, porque eu ia esquecer de comentar. Esse Klingon que você tá falando aí é o capitão dessa nave, né? E o capitão dessa nave é interpretado pelo Von Armstrong, que é o mesmo ator que faz como é que chama? O Almirante Forrest. Que o cara é mó gente fina, né? O Almirante Forrest é o cara gente fina sempre, né? Yeah. E daí, nesse episódio, ele faz o Klingon e ele tá totalmente irreconhecível, né, cara? Muito louco. Eu não sabia. Esse cara, ele já fez... Cara, ele já participou de Voyager. Cara, ele fez muita participação na franquia. Deve ter feito um pacote pra franquia. É. Cara, isso é que salva o meio. Eu já disse isso. Isso que salva o meio desses atores de Hollywood, cara, que não são famosos. fazer Star Trek. Ninguém deve estar dando festa que vai ter série nova agora. Sério mesmo, os caras. Os caras curtem muito fazer, cara. É o que paga as contas. Então vamos partir aí, galera, pro próximo episódio. Aí já estamos na segunda temporada, certo? Que é o chamado Marauders, né? Que é o sexto episódio da segunda temporada. Esse episódio, eu acho ele meio bobinho. Ele é legal, mas ele é mediano pra caramba, né? Ele é um episódio que lembra uma história de Velho Oeste, mais ou menos, né? Eu acho que esse é um daqueles episódios que eles fizeram pra lembrar o clima da série clássica, né? Só que, cara, não estamos mais nos anos 60, certo? E aí ficou meio, eu acho meio datada essa história. É legal o episódio, sabe? Tem cenas bacanas, mas no geral, enfim, qual que é o lance? Os Klingons, né, estão lá extorquindo uma, tem uma colônia ali, né, tipo uns, um pessoal que mora ali num planeta que tem, eles têm uma mina de deutério, né, e deutério, como a gente sabe, é extremamente essencial para a câmara de matéria-antimatéria no núcleo do motor de dobra. Então, quer dizer, eles estão querendo, eles sempre vão lá de tempos em tempos pegar uma grande quantidade de deutério dos caras, enfim. Aí a Enterprise vai lá para tentar negociar com os caras e vê isso acontecendo. Resumindo, eles vão intervir, vão tentar, vão ajudar os caras a se livrarem dos Klingons, né? E aí nesse episódio a gente tem lutinha, tiro, tem de tudo aí, né? O que, que vocês acham desse Marauders aí, de maneira geral? Bobinho. Ah, é aquela história que você falou, eles construíram um enredo que poderia ter sido, que pode acontecer em qualquer circunstância, em qualquer lugar, não precisaria ser Enterprise, etc. Mas é um enredo bobinho, porque... É aquele lance lá de ensina a pescar e tal. É, né, cara, é mesmo, né? Ah, gente... não lembrava disso. E é engraçado porque ele fala isso tipo, como assim, uma filosofia. Nossa. Olha só, a gente tinha um grande filósofo, Nietzsche, né? Tipo assim. Nossa, e a gente olhando, eu assistindo o episódio de novo, né? Eu comecei a reparar que é um episódio que tem um bom orçamento, assim, né, cara? Dá pra perceber que ele é um episódio com um orçamento maior, né? Eles gastaram uma boa grana, mas a história em si, na boa, não tem nada de especial, né? É cara? Porque a história era do Berman e do Braga, cara, então... liberaram mais orçamento. É, sei lá, né? Enfim, não vejo grandes coisas nele, mas eu anotei aqui umas curiosidades sobre esse episódio, cara. Nesse episódio... Ah, inclusive, é importante comentar que nesses episódios aí dos Klingons em Enterprise, a gente tem bastantes naves, tipo, estreias de naves. Nesse aqui, estreia a nave que é denominada como D5. Né? Que nesse caso ela tem aquele compartimento para estocar o tal do deutério, né? Aparece, né, nesse episódio aí, né? E é isso, de curiosidade, o que eu lembro é isso aí, cara. Que bom que tem nesse episódio é a Tepol de uniforme branquinho descendo lá no planeta. Não, e ela dando uns golpes de karatê porrada lá, né, cara? Bem bom que celebrou isso, cara. Dá para ver claramente que é um dublê, né? Mas ela falando da arte marcial Vulcano, isso é legal. Essa parte é legal, né? Essa parte é bacana. Mas eu achei muito ingênuo que, porra, os caras ficaram ninjas também. Deveriam ter morrido alguns, porque, pô, os Klingons passaram por idiotas, né? Quer dizer que é só você treinar uma semana ali, uma punhada de gente, e aí você acaba com os Klingons, cara? Não, né? Mas pelo que eu entendi, ali acabaram com os Klingons porque teve o elemento surpresa e tal. Os caras estavam pensando que iam chegar lá e iam passar o rodo, mas... É, tem isso, mas eu pensei que ia ficar mais legal, pelo menos, já que a história já é meio clichê, pô, vamos colocar uns momentos que tem mais violência mesmo, morre gente lá dos caras que tentaram lutar com os Klingons, sei lá, né? Então, enfim, né? É isso, mais alguma coisa sobre esse episódio, pessoal? Vocês acham que ele acrescenta alguma coisa no sentido de Klingons na Enterprise ou ele ficou... Nossa, esses Klingons aí, eles são os Klingons bandidos mesmo, né? Ah, isso é... Bandidos, inclusive, para os Klingons. Isso é importante falar, verdade. É. Talvez essa seja a principal parada para se falar sobre os Klingons nesse episódio, é isso, né? A gente tem diferentes tipos, né? A gente nem sempre são os Klingons que estão por ordem do Alto Conselho, nem sempre são soldados propriamente lutando pelo Império. Nesse caso, são saqueadores. Tanto é que o título do episódio, né? Marauders, né? Significa isso, né? Então. Mas é isso, eles não têm nada de especial, né? É basicamente isso. Érico, ele só não é pior do que é no. Unexpected, porque tem mais a ver com o conceito dos Klingons em geral. Mas é bem genérico, cara. Se botasse um Andoriano ali, tava de boa. Então, aí que tá. É aquilo que eu tava falando, que me pareceu muito uma tentativa de emular a série clássica, só que, cara, não é mais década de 60, cara, sabe? Não, cara. Esse tipo de história seria, sabe, uma história qualquer daqueles episódios de Klingons lá na época da série clássica, entendeu? É, por exemplo, sei lá, aquele Friday's Child, sei lá, episódios assim, né? Em que os Klingons estão ali perturbando uma galera, sabe? Então, pra mim ficou assim, ah tá, ok, sei lá, né, cara? Não é nada memorável, dá pra pular numa boa isso aí, né, cara? Agora sim, vamos falar de um episódio muito bom mesmo, sobre Klingons, né? Talvez seja tipo o primeiro episódio realmente muito bom sobre os Klingons, né? É, a gente teve o Broken Bow lá, né? Broken Bow é muito bom, só que tem o lance da Guerra Fria Temporal, que pra mim tira o brilho pra caramba. Mas o Judgment eu acho que é um episódio muito sólido, né? Acho que todos nós aqui gostamos, provavelmente, né? Muito do episódio, né? Tem muita coisa bacana, né? Quem quer começar a falar aí sobre ele? Pode falar, esse é aquele episódio meio DS9. Ai, desculpa, gente, é impossível. Não, mas me lembrou muito, muito o início do episódio, me lembrou muito aquele julgamento do O'Brien. Ah, é verdade, lembra o Tribunal, né? É. Episódio da terceira temporada lá. Porque também é a mesma situação, né? O cara, ele já chega sabendo a sentença. Mas uma das coisas que me chamou atenção nesse episódio foi me chateou um pouco, sim. Foi que, cara, eles aceitaram rápido demais. Sabe, a mudança de parâmetros no julgamento. Tipo assim, olha só, aqui a gente não fala. Aqui o acusado não fala nada, e a gente só acusa, e é assim. E aí eles assim, tá, mas veja bem, vamos mudar isso aí? Ah, então tá, vamos. E aí o juiz, tá, tudo bem, pode mudar, sabe? E aí... Mas a estrutura do episódio é muito parecida, assim, né? A gente tem essa... É bem... Dá pra se dizer que é até meio que uma cópia em vários aspectos, né? Mas é legal, o que eu gosto muito. Ele rima, não quis dizer. Cara, eu disse que ele rima. Ele me lembra muito o Undiscovery Country. Ele foi feito pra isso. Aliás, eu acho esse episódio melhor do que o Undiscovery Country. Sério? Eu acho. Bom, eu gosto. Aliás, eles também vão pra rua. A sentença deles é o mesmo lugar, né? Planeta, né? Hurrapente. Hurrapente. Só que é interessante que Hurrapente nessa época ainda era mais, né? Tipo, cenário de, né? Construído assim, mais artesanal, né? Porque no filme lá parece gelo mesmo, né? Neve, tem mais orçamento, assim. É, série de TV, né? Outra parada, né? Mas é muito bacana, assim, essa conexão com o Undiscovered Country, né, cara? Isso aí foi muito legal e foi até orgânico. Eu achei que não ficou... Não é tipo referência forçada. Ficou legal mesmo, né, meu? Ficou muito bom. E uma coisa curiosa desse episódio... Tem várias curiosidades, mas, assim, uma das mais importantes é que o advogado Klingon, quem faz, o ator que faz esse advogado é o J.G. Hertzler, né? Que é justamente o mesmo ator do General Martok. Né? Não é à toa que é aquela voz característica. Ele nem pra mudar a voz é a mesma, né, cara? Então eu acho muito bacana. Quando começou o episódio, eu olhei e eu fiquei pensando assim, mas como assim o Martok? E eu, não, vamos. Aí eu tive que reajustar o cérebro, sabe? Eles não fizeram nem o. É verdade, né, Torelli? É pra lembrar, será esse lance do Worf lá no Discovery Country? O avô dele, ou o pai dele. Coronel, assim. Era coronel Worf. É, acho que é isso, né, coronel? Então E outra coisa, puta, tem várias curiosidades, né? Por exemplo, nesse episódio a gente tem várias referências a lances dos Klingons que foram pela primeira vez introduzidos na TNG, né? Por exemplo, quando eles falam de Blood Wine, né? Que o próprio Archer bebe Blood Wine com o advogado lá dentro, quando tá preso. Os Klingons têm aqueles bastões de dor, né? Os Pain Sticks, né? Eles tem uma hora lá que... colocam no Archer, assim, né, cara, pra ele fazer sentir dor e tal. E tem aquelas conexões que a gente tinha falado um pouco anteriormente da família Duras, né? E é engraçado, né? Eu fico pensando, cara, que a família Duras em Star Trek é mais ou menos o Biff Tannen no De Volta para o Futuro, né? Tipo que em várias épocas, né, sempre vai ter um Tannen, né, atazanando o McFly. No caso, em Star Trek, sempre vai ter um Duras atazanando um capitão da frota. Parece em determinadas, em várias eras, né? Então a gente tem aí esse. E é curioso o seguinte: esse Duras que aparece aí, no julgamento é dito que ele é filho de Toral, né? E Toral é o mesmo nome utilizado pro sobrinho da Lursa e Betor lá no século 24. Né? Então são referências, né? Eles vão trazendo essas referências, né? Então é cheio disso no episódio, né? Isso é bacana, né? E a história é legal, né? O lance da tem uma crítica social muito forte no episódio, que é bem bacana, né? E tem uma crítica meio do próprio universo de Star Trek, no sentido de como lidam com os Klingons, né? Eles criticam o clichê do Klingon post-TNG, né, cara? Eu acho muito legal isso aí. A gente já falou brevemente sobre isso até em outros podcasts, assim, né? Mas esse papel desse advogado Klingon no Judgment, cara, quando ele fala, né, tal, que foi é uma banalização que tá acontecendo, né? A casta dos guerreiros é mais valorizada, tá? Pô, isso... ele fala que o pai era professor, que a mãe era bióloga, e que eles tinham poetas e blá blá blá. É. E nesse episódio também, pra mim, tem um. Claro que não é uma analogia, mas enfim. Naquele episódio do Mirror Mirror, quando tá saindo o Kirk, ele fala pro Vulcano, pro Spock, o Spock contrário, alguma coisa tipo assim, que pra uma revolução basta um homem. Um homem com ideais, enfim, alguma coisa assim. E aqui ele também fala, o Archer fala alguma coisa nesse sentido, assim. Então eu acho legal essa conexão, sabe? Como os tempos mudam, mas os valores, alguns valores que são mais importantes, eles permanecem, que são plantar essas sementes, assim, né? Ah, outras curiosidades que eu tava coletando aí, cara. O nome daquela nave, né, que estava o Duras é IKS Bortas, né? Esse mesmo nome de nave, Klingon, né, Bortas, depois enfim, tinha sido primeiramente utilizado no episódio da TNG, lá quando tem a Guerra Civil em Klingon, em Cronos, né? Onde uma das naves que tá. Que acho que é a nave do Gowron, né? Do Gowron. É uma das naves que tá lutando contra as Irmãs Duras, né? Contra aquele exército das Irmãs Duras, né? Então é curioso, né? Um Duras com uma nave com o mesmo nome de uma que no futuro vai lutar contra a família, né? Então nesse episódio é cheio dessas referências, né? Tem um monte de coisinhas assim, né? Por exemplo, outra coisa também que não tá no episódio, não tem nenhum momento no episódio que é dito, mas tá no script, é que o julgamento do Archer ocorreu em Nerenda 3. Vocês lembram desse nome, Nerenda 3? Não. Não. Nerenda 3 não. É o posto Klingon, né, numa colônia Klingon lá, aonde a Enterprise C defendeu os Klingons do ataque romulano lá do episódio Yesterday's Enterprise, né? Então só que assim, não aparece no episódio isso, mas no script tá lá, que foi nesse lugar aí, né? Então é isso, cara, muita referência a TNG principalmente, né? Eles tentam fazer essa conexão, né? Século 22 pro 24 ali, tem muita, muita coisa assim, né? Antônio, o que você acha desse episódio aí? Fala aí, cara. Eu já falei que eu tenho uma certa resistência com os Klingons, mas nesse sentido do exagero. Mas eu já falei também, né, que se você olhar para o nosso congresso, você vai ver que não está muito longe. Então eu tenho um pouco de resistência, realmente, sabe? Em aceitar certas coisas. Mas é um episódio legal, sim. Eu gosto, eu acho bem legal. O advogado, falando até do ator, é muito legal. Enfim, é um episódio que eu gosto. Eu acho assim, o episódio em si, eu acho ele muito, muito bem feito. Até o final dele, a sentença do Archer de parar naquela colônia demonstra toda a crueldade dos Klingons e tiruliruli. O problema do episódio é que assim, a Enterprise NX acha o Archer, levam ele. E, tipo assim, deveria ter alguma consequência pra isso, né? Porque o nome dele ficou lá registrado, ele foi culpado, não sei o quê. E, dali pra frente, as consequências são bem leves, né, cara, pro que acontece. Mas ele passa sendo perseguido. Mais ou menos também, né, cara? Perseguido entre aspas, porque ninguém vai atrás dele, né? Então, cara. Esse é o próximo episódio lá, o Bounty, né? No Bounty a gente tem o caçador de recompensa, mas eu entendi que... São os Klingons que estão atrás dele ali no Bounty. É um caçador de recompensa. Não, mas é porque os Klingons têm a cabeça dele a prêmio, né? Bota a cabeça dele a prêmio, mas aí eles encontram com ele, a pessoal fica lá, ele troca três ideias, pô... É verdade, eu acho que o pessoal devia ter razão nisso. Não há uma caça dos Klingons. Isso é uma fúria cega pra ele, cara, porque o cara fugiu. E tipo assim, devia ser um incidente diplomático, inclusive, ó... o Archer não foi julgado pelo tribunal Klingon, não sei o quê, agora o cara é um capitão da frota, tá passeando pra lá e pra cá. Tudo bem que, assim, não existia uma relação diplomática acordada, né? Não tinha um acordo de Genebra dentro do interim dos humanos com os Klingons, mas devia ter alguma consequência mais, sabe, catedrática, né, cara? Eles deviam caçar o cara com uma fúria gigantesca. Mas aí que tá, o problema não é do episódio de julgamento, é dos episódios posteriores, inclusive os dessa temporada. Como ele desonrou os Klingons, tinha que ter uma caçada mesmo, cara. Eu acho que nesse caso é aquela coisa da falta de continuidade constante que, lógico, a série não é como as séries de hoje em dia. Vamos dizer assim que ela fica aquela coisa de episódio standalone com alguns poucos arcos distribuídos, né? Se fosse uma série mais atual, tenho certeza, quer dizer, imagino, né, que eles levariam mais a sério coisas como isso, né? Provavelmente. Né? Provável. O próximo episódio, então, é esse Bounty, que a gente comentou um pouco. Esse episódio, eu acho que de todos esses de Klingons, esse é o que eu menos gosto. Eu acho meio chatinho, assim, eu não gosto muito desse episódio, né? Mas então, referente aos Klingons, é esse lance que a gente falou do Telarita lá, tá indo atrás do Archer, porque ele quer uma grana pra recuperar o cargueiro, ou a nave dele, né, que tá lá confiscada pelos Klingons, né? É esse que é o lance, né? Aí ele consegue o Archer fica lá. Aí esse episódio ele tem aquela estrutura de história A, história B. Na outra história a gente tem a T'Pol passando pelo Ponfar, né? Então é uma história que não tem nada a ver com aquelas coisas, né? Parece que eles não tinham tanta coisa pra contar ali e ficou... Um episódio chato, se apela pra sensualidade da mulher vulcana, né? É, cara, eu não sei, ficou meio... O que vocês acham desse Bounty aí? Uma bosta. Agora que eu assisti até agora. Sabe aquele tipo... entrou naquele hall de episódios, não sou obrigada, mas assisti. O Bounty é o que ela começa a tremer... É, tipo, ela tem uma espécie de vírus ou alguma coisa que infecta ela, que ativa o Ponfar, né? Só que essa não deveria ser... Sei lá, essa história não tem nada a ver com a história, digamos, principal, né? Que é o Archer sendo caçado lá, né? E sendo levado pelo... Não tem nada a ver, e também não tem nada a ver com o Ponfar de nenhum dos outros vulcanos. Que a gente já viu em todas as outras séries. Só ela. Não deveria ter a ver, mas na prática divide tempo de tela pra caramba com essa história principal. Por isso que não faz muito sentido. Especialmente hoje, sei lá, em que as plateias, especialmente de mulheres, querem mais representação feminina que não seja necessariamente sexualizada. E, cara, a T'Pol, ela assim, uma das grandes críticas que eu tenho à Enterprise talvez seja isso, tipo, de não... bater de frente com uma questão que nas outras séries também existia e que, sei lá, acabou ficando anacrônica, né? O tempo todo a T'Pol volta lá, rebolando, como tinha a Nana Visto lá em Deep Space Nine, esse negócio todo. Eu adoro isso, cara. Não, eu adoro isso, Nine... não fala isso. Mas Deep Space Nine era muito melhor. Era muito... Acho que é minha série preferida justamente porque assim, ó, porque tem mulheres que são incríveis, independente, apesar de serem bonitas. Elas não precisam. Elas não dependem da beleza delas pra poder pra se sustentar o personagem. Não, depende. Vocês estão lembrando da Double Girl lá, da Lita? A Lita era totalmente. Ela era mais apelativa que a T'Pol, né? Ela era vazia ao extremo. Ela era... Sim, somente. Mas ela aparecia só de vez em quando. É. Não era? Ela não é um personagem fixo como é como é, por exemplo, a Seven of Nine. Cara, é indiscutível que a Jolene Blalock é linda, tá, assim como a Jerry Ryan era absurdamente bonita, como a Nichelle Nichols era muito bonita, a Grace Lee Whitney. Todas as mulheres são absurdamente bonitas se a gente gosta disso, até porque acredito que pelo menos nós três somos todos heterossexuais. A questão não é essa. A questão eu sou, é que. Mas, cara, eu não expulsaria o Kirk da minha cama, não. Porém, eu sou viado. Eu, como tá, sou hétero, expulsaria ele na hora. Mas assim, cara, não combina muito isso com a época em que estava sendo feita Enterprise. Talvez esse seja um dos uma das características que com certeza devem mudar para a nova série, para a série agora do Eu Grant. Acho assim que, na verdade, a série original, ela tem um mérito enorme de ser politicamente correta, quer dizer, de puxar tudo para o que a gente vê hoje, né? Quer dizer, mulher na ponte, aquelas coisas que vocês já sabem tudo. A negra, tudo isso. Agora, a Enterprise não se propõe a isso, né? A Enterprise é uma história de misto de aventura, discute também aspectos sociológicos, psicológicos, antropológicos e tudo, mas ela não tem esse objetivo especificamente como o gênero Orenberg tinha lá. Mas nenhuma série tem que ter esse objetivo. Nenhuma série no mundo, nenhum filme no mundo, nenhuma peça de teatro no mundo tem que ter como objetivo ser politicamente correto. Simplesmente tem que descrever o mundo. Aliás, não é que tenha que descrever o mundo, mas assim, porra, e também não é uma obrigação. Se quiser ser uma série original, mega sexista, como costumava ser a série original, que seja, tá no direito, beleza, mas também não dá pra exigir que as mulheres olhem e pensem, nossa, super me senti representada. Não, não me sinto. Que acho então, bacana, não tem necessidade de... Porque ela é a representação daquilo que é, quer dizer, a Vulcana é aquilo. A Vulcana, ela tem o Pornfar, como ela teve. Aliás, o Voldemiro, esse episódio serviu muito pra isso, pra gente ter certeza absoluta de que Vulcana tem Pornfar, né? É, Vulcana, a gente tinha verdade. Se tá, e aí, por que Pornfar... Mas só isso que eu não entendo. Tipo assim, porque o Spock, quando tem Pornfar, ele joga um prato de sopa longe. Quando o Tuvok tem Pornfar, ele... imita a Jayden. Fica louco, meu. Ele fica doido. Ele medita. Ele vai meditar. Quando a tipo, ouve, se tem Pornfar, ela vira a sopa, né, cara? Que ela fica toda suada. Pô, cara, não tem lógica. E o que vocês estão esquecendo também, meu, é que isso foi feito... esse Pornfar foi artificial. Na verdade, foi por um vírus, por uma infecção. Na verdade, ela tá doente, né? Mas mesmo assim, Antônio. Por exemplo, a nova geração, ela era conhecida por pensar a mentalidade humana, mesmo que utópica, há uns 20, 30 anos à frente do que era os anos 80. Mesma coisa com a série clássica. A partir do momento que Enterprise, ela, em vez de olhar pra frente, ela olha pra trás e ela repete os mesmos erros antes, não tem lógica, entendeu? No episódio lá que a gente citou dos Klingons do Deep Space Nine, por exemplo, ela já dizia a Dax, ela vai botar a roupa, ela olha pra Sarah, caramba, o negócio era curto, né? E o médico até faz a brincadeira, ah, eu vou gostar muito do século 23, entendeu? Em todo momento, dentro desse escopo, no pensamento de Deep Space Nine, ele discute isso. Olha, essa era uma época, a nossa época é essa. A nossa maneira de lidar com a sexualidade é uma completamente diferente. Mas sabe o que eu acho? Não, isso aí sabe qual que é o problema? O problema de sabe qual que é? É porque é um prequel. Os caras se encontram num beco sem saída. É, eles têm que se passar 100 anos antes da série clássica. E como é que então, vai ser? Exatamente. Esse é o problema. 100 anos antes, cara. Tá, gente, mas olha só. Mas ainda assim, essa série ela foi. Não é que precisa. Eu questiono assim, várias decisões que eles tomaram, com certeza. É tudo apelativo. Meu, a T'Pol acho que é a personagem feminina mais apelativa que já surgiu. A gente comentou até bastante sobre isso naquele podcast que a gente fez sobre ela. Eu vou dizer que eu parei de assistir a série da primeira vez que eu tentei assistir a série, eu parei de assistir por causa disso, porque eu não sou obrigada. Não tenho obrigação de assistir esse tipo de bosta, entendeu? Agora... E na verdade, pra mim isso é uma coisa tipo assim, ah, tá. Tão, nossa, estamos perdendo audiência. Coloca aí, coloca a T'Pol com é, não, esse é o problema. Ela me lembra a paródia pornográfica do Enterprise. Sim. Quando eu escolhi pra ela, eu não sei o que pariu. Ela vai pedir pro Trip consertar, sei lá, o chuveiro dela. É, eu vejo assim, pelo menos, apesar da T'Pol ser usada como apelação, assim como a Seven of Nine também foi visualmente, né? A personagem em si, tirando essa terceira temporada, que apela bastante, e outras ocasiões aí que a gente já discute, no geral ela é uma personagem assim como as outras personagens femininas de Star Trek, né? Onde ela é Eu tenho uma visão um pouco diferente do que vocês estão falando. Eu acho que houve apelação, óbvio. Eles precisam de audiência, é isso? Claro, não tem dúvida. Agora, eu, como a gente discutiu lá naquele podcast da T'Pol, na verdade, meu, aquilo é retrato da realidade, cara. Ela pega um vírus? Pega um vírus. Ela se vicia? Se vicia. Ué, a vida é assim, sabe? É um retrato da vida. Como a Roberta falou, eu acho assim, claro que as peças têm objetivo, sim. Elas têm objetivo de ser politicamente correta. Alguém que produz a peça, alguém que dirige a peça, alguém que escreve a peça, tem um objetivo de defender uma determinada ideia? Sim. O Enterprise também defendeu algumas ideias, entendeu? Muita gente assistiu para ver até, pô, e qual o problema? E ainda assim a série foi cancelada. Oi, desculpa, não entendi. Foda que não adiantou, e ainda né? A série foi cancelada na quarta temporada. Você vê? Quer dizer, não tinha cancelado mais, cara. Utilizar a figura da mulher só de mulheres. Pessoal, ó, só lembrando, vamos voltar pros Klingons, que senão vai ser um Tipol parte 2 aí, meu. É foda. The line must be drawn here. Ó, a gente tá falando do episódio Bounty, certo? Como uma última curiosidade desse episódio, tem o ator Robert O'Reilly como um caçador de recompensas. Ele faz aquele outro caçador de recompensas, esquisitão lá, alienígena, que tá atrás do Archer lá, né? E ele tenta roubar do Telarita e tal. É o mesmo ator que faz o Gowron, né? O Klingon Gowron, um dos Klingons mais legais, né? Que é lá da TNG, né? É o mesmo cara. Ele tá irreconhecível ali, cara. A não ser, sei lá, os olhos dele são muito característicos, né? E é isso. Agora... mais alguma coisa sobre o Bounty? Além do lance da T'Pol tá lá no Ponfar e o Capitão Archer lá como um refém? Mais alguma coisa? Não lembro de nada, quase. Eu só me lembro da frase que a T'Pol fala pro Phlox. Eu não vou te machucar, fica calmo. É, não, na verdade, eu acho engraçado essas cenas, vai, elas são engraçadas, né? E é a realidade, aconteceu ali, pô. É, é legal o... a realidade. Ah, o Phlox escapando. Ela foi infectada por um vírus e tá passando por um Ponfar, uma raça diferente da gente que acontece isso, é a realidade, velho. A realidade, pelo menos, que os escritores fizeram, o que a gente conhece de vulcanos é o que aparece ali, apareceu isso, é a realidade. Cara, aliás, falando nisso, alguém sabe como é que era a relação da mãe do Spock com o pai do Spock, cara? Porque, porra, a mulher ficava esperando de 7 em 7 anos, o cara tá com vontade, porra. Eu imagino que eles devam ter um relacionamento aberto ou devam ter uma sex shop bem boa em Vulcano. Não sei, de repente o lance do Ponfar é só uma fase de cio extremo, né? Eles podem ter assim, relação sexual diferente. Tanto que o eu também vou citar a Abrangeversa, é foda. Mas o Spock lá no primeiro filme supostamente não tá no Ponfar e ele beija o Uhura, né? No filme de 2009. Mas acho que isso aí não é uma parada pra se levar a sério não, né? Não. Ó, vamos pular pro próximo episódio aí, que é o The Expanse, certo? The Expanse é o último episódio da segunda temporada, tá? Como característica dos Klingons aí, a gente tem o retorno do Duras, certo? Ele tá atrás do Archer porque ele tinha sido... ele baixou o cargo, a posição dele lá no Império, tá? Ele tá puto porque daí os caras lá no Alto Conselho, acho que é no Alto Conselho, né? Que eles falam pra ele, ó, vai lá, pega o Archer que daí a gente devolve você a sua posição, né? É que a gente vê aí um pouco da coisa do que a gente tava falando anteriormente aí, que, mas os Klingons não foram atrás do Archer. Quer dizer, realmente deveria ter tido uma... sabe, o pessoal devia ir atrás com tudo. Mas pelo menos nesse episódio a gente tem um pouco mais sobre essa coisa de o Archer deixou os Klingons putos, né? Nesse aspecto aí, acho que isso foi legal nesse episódio. O que, que vocês acham desse lance no The Expanse? Pra mim faz bastante sentido, considerando tudo que a gente conhece posteriormente. Pra mim casou bem no universo, sabe? Tipo assim, ó, aquela coisa assim, tá, agora tua honra é minha. Ah não, agora eu te devolvo. Acho que a gente já tinha conversado sobre isso em algum outro podcast. E faz sentido que, tipo assim, a gente devolve a tua honra se tu conseguir fazer um negócio que até agora ninguém conseguiu. E nesse episódio aí, com tudo isso, o Duras acaba morrendo, né? O foda é que o Archer atira queima-roupa nele lá, né? Achei meio foda isso, né? Ele sem nenhuma, né, mata mesmo. Eu acho que é engraçado, né? Porque esse episódio, ele marca o novo direcionamento da série. Porque quando começa a terceira temporada, parece que é uma outra série até, né? Não se trata mais de exploração espacial. É vamos atrás desses filhos da puta que parece vingança a história, né? Então parece que já é pra dar o tom, né? O Archer já mata queima-roupa e vambora, vamos entrar na expansão, né? É assim que termina o episódio, né? E é isso, né? O máximo, o mais perto que os Klingons são mostrados aí na expansão, Délfica, né? É nesse episódio que é o último da segunda, né? Como a gente falou, na terceira não tem Klingons. Apesar de que eles fazem um comentário, tem um momento lá que o embaixador Soval, acho que é ele que fala, que faz 20 anos que retornou uma nave Klingon da expansão. Vocês lembram disso? Uhum. Ele faz esse comentário, né? É, a gente sabe que pros vulcanos é complicado lá dentro, né? Tanto é que tem aquele episódio que a gente até fez um Sessão 31 sobre, que é o... como é que chama? Impulse, né, que é que aquele dos vulcanos zumbis, né? Zumbis, né? E aí, mais alguma coisa no Expanse ou a gente parte pro próximo aí, galera? Partiu. Open Klingon Style. Então é o seguinte, ó, tô aqui com a listinha aqui dos episódios Klingons. O próximo episódio, um episódio que eu gosto muito, né? Já a gente vai pra quarta temporada, né? Que é o Borderland, tá? Quarto episódio da quarta temporada. Faz parte daquela trilogia dos Augments, né? Dos superiores lá. Que aparece o Dr. Sung, que é uma... Muito feliz de ver o Brent Spiner! Muito legal, né? Eu achei que foi uma boa maneira de conectar Dr. Sung com superiores, né? Já lembra Khan, né? Tudo isso que depois vai dar lá nos Augments, no Affliction e Divergence com os Klingons e tal. Então, acaba sendo muito importante nesse sentido, né? E foi muito bem, ficou muito orgânico na história. Pra mim, ficou muito bom. Sim, eu também acho. Eu gostei demais. Essas conexões que eles fizeram aí foi bacana, cara. Ah, uma coisa que eu achei meio bizarra no começo desse episódio, né? É que no comecinho aparece aquela nave dos Klingons, que eu acho que é uma ave de rapina, né? Aquela ave de rapina do século 22, que é um pouco diferente. E aí os Augments, né? Os superiores estão atacando. Lembra que entram só dois e os dois matam a nave inteira, os Klingons todos daquela nave, né? Um daqueles, acho que é, não sei se é o capitão, deve ser o capitão, é o, mais uma vez, o J.G. Hertzler, o mesmo ator que faz o Martok. Só que ele não tá fazendo o mesmo personagem lá, o advogado do Judgment. Só que eu achei, porra, meu, o visual é praticamente o mesmo, tá de cabelo branco e tal, não mudou nada na voz, cara, nesse ponto... Por que usaram o mesmo cara, né, meu? Pô, só causa confusão aí, né? Pô, como assim, né? Achei meio estranho, né? Faltou Klingon. É, pô, faltou ator, né? No quadrante. É, cara. E o curioso é que ele morre, né? Ele morre e essa é a última participação dele na franquia, né? Porque, enfim, quarta temporada, acabou. Quem sabe o J.G. Hertzler volta pra nova série aí. Eu ia adorar, cara. Muito bom. Muito bom, cara. Ele fez um Changeling na Deep Space Nine, naquele Chimera da sétima temporada, né? Muito bom. Lembra daquele Changeling que não fazia parte dos Dominion? Que era um... Você lembra, Roberto? Faldomiro, tu lembras daquela história de que mudou a cor da camisa? Eu não lembro mais. Então a gente volta pra essa situação. É foda, né? Mas é isso. Depois eu vou botar um link aí pra galera relembrar aí. Esse episódio é aquele que tem as Orion? Não, isso, exatamente esse. É só isso que eu lembro. É, porque... É a primeira participação de Orions, né? De Orions, desde o desenho animado, né? Vamos dizer, né? É. Mas canon mesmo, vamos dizer que é desde da série clássica. Foda a maquiagem, cara. Ficou bem legal, né, cara? Os homens ficaram legais. Pô, aquele cara gigante, cara. Tem um cara gigante lá que parece o Hulk, tem cara. Tem vários. Parece muito bem feito o negócio. Não, não, mas aquele gigante que pega... O cara pega a Tipó com as duas mãos como se fosse uma boneca, cara. É muito mas bom. Mas acho que todos eles são enormes, né? Todos os homens de Orion são enormes, né? É como se todos os homens de Orion fosse um fanático, né, cara? Bizarro isso, cara. Próximo episódio, então, que aparece em Klingons é o The Augments, né? Mais uma vez a gente tá nessa trilogia, certo? Esse é o sexto episódio da quarta temporada, tá? Ele é o último, né? Porque o primeiro é o Borderland, não é isso? O segundo é o Cold Station 12, né? E o terceiro é o Augments. Acho que é isso mesmo, né? Aqui, eu fiz umas anotações no Augment sobre o que a gente tem de curiosidades. Olha só que interessante. O Sung, né, que é o Data aí, né, ele fala um momento lá que tem um local chamado de Briar Patch, né, que ele fala que é onde... Que ele fala que ele quer se esconder lá. Deixa eu só ver isso aqui. Puta, eu me embananei todo aqui com a informação. Ah, enfim. Ele fala que ele quer levar os filhos dele pra lá. Pra criar os embriões. É, que é um lugar que não podem achá-los, não é isso? Porque o local parece que ele é cheio de radiação naquelas nuvens, né? E, não é isso, Roberta? Isso, acho que sim. É o Briar Patch, né? Aí, o curioso é que esse lugar, ele é o mesmo que aparece no Insurrection. que tem aquela manobra Riker lá, que o Riker pega, puxa aquele gás e explode atrás dos caras. É o mesmo local, né, cara? É muito louco. E ao mesmo tempo, esse lugar aí, ó, ele é, o Sung, ele chama, ele até fala qual que é o nome Klingon dessa porra desse lugar. Eu vou tentar ler aqui, ó. Não sou bom de Klingon, não. Hein? É Klak Dekel Bracht, né? Que, olha só, esse mesmo local, num episódio da DS9, o Kor, né, que é aquele Klingon Kor que veio da série clássica e tal, naquele episódio Blood Oath, né, ele fala ali, ele conta que é um lugar que ele teve uma grande vitória, né, houve uma grande vitória dos Klingons sobre os Romulanos, né. Então, cara, eu tava vendo, tem muitas essas, né, cara, que os caras vão trazendo, assim, os detalhes, né, cara, pra conectar com a... O foda é que nesse lance aí que o Sung fala, né, em Klingon, eu achei meio gratuito, assim, mas é legal, vai, pelo menos faz uma conexão com o DS9, assim, então... Achei interessante, né? Fora isso, a participação dos Klingons nesse episódio. O que vocês acham aí? Você, Roberto, diz aí. Deixa eu lembrar onde eles estão, porque eu não lembro. Ali eles só aparecem pra... tem uma nave Klingon que tá perseguindo eles, não é? Eles são mais fominos. Vocês perceberam que a gente não tem nada pra falar dos Klingons na Enterprise? Cara, o foda é que a gente tem pra falar, sei lá, em 3 episódios... A gente já falou... São, tipo assim, são 3 episódios que valem, né? Judgment e os dois lá do, né, do vírus, né? Vamos dizer, né? O resto são aparições que a gente comenta aí. Só pra constar. De qualquer coisa, cara. Sendo a bunda tipo, porra. Então vamos pular pro próximo aí, galera? Vamos nessa? O próximo... Ah, peraí, aquela cena que o crânio deles derrete é maneiro, né? É nesse episódio? Não, é no próximo, nos próximos que a gente vai comentar aí. É, ó, a gente vai falar então dos últimos episódios de Klingons aí, né, na Enterprise. Vamos dizer que esses aqui são os mais importantes, né? A gente poderia ter ficado só neles até, que ia ser tranquilo. Que é o Affliction e o Divergence, né? Vamos começar aí pelo Affliction, que ele é o 15º da quarta temporada, tá? O Affliction, então, é justamente aquele episódio, o primeiro da duologia, que trata da questão das testas dos Klingons, do visual deles, a diferença deles que a gente tem pós-motion picture pro que era na TOS, né? Então, nesse episódio, ele dedica-se, né, a explicar essa história. Não que ela precise de explicação, né? Mas eu achei legal que, principalmente o primeiro episódio, que é esse Affliction, eu achei ele um episódio muito bom, assim. Eu achei que ele tem uma trama muito legal, né? Eu achei que essa conexão com os superiores, né? Com essa coisa dos embriões lá, das guerras eugênicas. Pô, isso aí eu achei muito bacana, né? Até porque, uma coisa importante... Cara, faz todo sentido os caras, eles se depararem com a possibilidade do melhoramento genético e não quererem ficar pra trás. Tipo, em toda a cultura Klingon, isso faz absoluto sentido. Claro. E uma coisa legal, só pra... A gente nem falou quase nada do Augments, mas só pra conectar com Affliction, é que no episódio de Augments, uma coisa muito importante é que aquela nave, que é uma Bird of Prey, que tá lá com os... aqueles Augments que eram os filhos, entre aspas, do Dr. Sung, aquela nave, ela explode, né? E ela, enfim, destruída. Só que aí no Affliction, né, nessa duologia, a gente descobre que resgataram embriões que estavam lá, não é isso? Pra conseguir fazer essa tentativa, pra tentar, né, usar isso pra criar o superior Klingon. Né? Então eu achei que foi uma... Cara, eles pegaram um pedacinho, sabe, pequenos pretextos, e acho que foi bem encaixado, assim, nessa... Principalmente nesse primeiro episódio. O segundo a gente vai falar depois e tal, mas esse primeiro eu acho ele meio, assim, redondo, cara. Eu acho que ele, em geral, eu acho ele um episódio redondo, cara, né? E essa conexão com o medo da genética, mais uma vez aquele lance que eu e a Roberta, né, a gente já comentou em outros podcasts, né? Essa visão meio, né, antiquada, de certa forma, né? A gente não tem uma discussão, sei lá, um pouco mais madura em relação à genética em Star Trek de maneira geral. Então eu gosto muito, a gente não comentou, mas eu gosto muito no Borderland, quando o Sung, né, que é o Brent Spiner, começa a criticar, pô, mas que sociedade científica é essa que tem medo da genética, né? Que não... Então esses diálogos lá foram muito legais, né? Sim, sim. E a gente até falou sobre isso, né, do cagado que eles têm sobre tanto a genética quanto a robótica. Ah, é, Torelli, você tava, acho que foi no episódio dos Borgs, sei lá, lembro que você comentou também, é verdade. E é engraçado, inclusive, que no final desse episódio, quando o Sung tá voltando pra cela, ele se dá conta, enfim, que os aumentados, eles não teriam, ninguém teria controle sobre eles e tal, essa função toda. Ela disse assim, então tá, acho que vou começar a estudar robótica. Ou tipo, como juntar os humanos com os robôs. Acho bonitinho aquele final, e aí o Archer só olha pra ele. Aí ele fala, talvez em duas gerações, né, eu consiga. Uma ou duas gerações, né? Faltou mais uma vez, né, Torelli, piscar pra audiência, assim, ó. Hã? Assim, talvez Affliction e Divergência sejam os episódios mais conhecidos do público civil, né? Eu não gosto desse termo, mas acho que o Torelli também não gosta. Do fora do público nerd, talvez seja os mais conhecidos, né? Porque normalmente quando se fala em Enterprise, fala, não, a série é meio capenga, esse negócio todo, porque eu acho uma crítica bem rasa, não acho que a série seja capenga, acho que ela tem, evidentemente, muito mais problemas de concepção do que as outras, talvez, mas eu acho ela até animada em certos pontos e sinceramente, acho até que ela rivaliza ali com Deep Space Nine entre os melhores momentos pós nova geração. É, o Valdomiro citou vários momentos aí que ela faz isso, né? Ela dá sim, exatamente. Mas pro público mais comum, talvez esse seja o chamariz de Enterprise, né? Finalmente vamos explicar a coisa dos Klingons, né? Mas é que tá, brother. Mas que público comum é esse? Quem liga? Tipo assim, esses moleque bazingueiro mesmo, que fazem lambda, lambda, lambda nerd e o símbolo lá judaico do que curte o Torre da Vigilância, né, cara? É, que já foi banido de lá. Um abraço pra todo mundo do Torre da Vigilância. Esse menino é maravilhoso, cara. Irmão, cara, esses caras não sabem nada de Star Trek. Nada, nada. Entendeu? Então, assim, você tá falando de uma galera que talvez tenha parado pra ver o Enterprise porque gostava de sei lá, de TNG ver alguns episódios, entendeu? Não, mas nem acho que seja a questão da bazinga, porque criou-se uma glamorização dessa subcultura, né? Da subcultura dos nerds e tal. Mas mesmo entre os nerds, eu não lembro se foi no Chaos on the Bridge que vocês estavam falando sobre isso, que mesmo dentro do público-alvo, Star Trek nunca foi uma coisa mega popular nem nada disso. Sim, porque tem que pensar. Cara, o Motion Picture, por exemplo, o primeiro filme que talvez seja o mais cerebral deles, tem consultoria do Isaac Asimov, né, cara? Então, tipo, não tem desculpa nenhuma para as pessoas não verem essa porra. E elas, caralho, pelo amor de Deus, né, cara? Sei lá, talvez junto com deles o Clark e o rapaz que fez o Tropas Estelares sejam os mais famosos dos autores de ficção científica, junto com o K. Dick também. Então, tipo, é muito complicado, né, cara? As pessoas não pegam isso. E Enterprise acaba sendo meio que o patinho feio dessa história toda. Então, pro público que até gosta desse tipo de cultura de sci-fi e que não consumiu Enterprise, o Affliction e o Divergence talvez sejam os mais chamarizes, né? Se vão ver um episódio, vamos ver esses episódios, esses dois. Entendeu? O que eu acho um desperdício total, cara, porque... Enterprise tem muito mais coisa. Tem Andoriano, tem uma pincelada bem leve assim dos Romulanos, tem o tratamento com os Telaritas, cara, que faz explicar muita coisa. Esse final mesmo da quarta temporada que a gente estava falando agora do pessoal de Orion, entendeu? É muito mais coisa. Os caras lá de Diamante, como é que é o nome deles? Ah, não, os Tolianos. Tolianos. Os Tolianos, é. Sim, então. Só pra completar isso. Assim, por mais que eu odeie o Geoff Johns e os retcons que ele adora botar nas coisas da DC, no caso dos Klingons aí, apesar de ser bastante discutível a razão de ser feito, a condução é muito boa, cara. A condução é legal, é uma parada ok. Pode não ser a melhor coisa do mundo e tal, mas, pô, Não exagera assim nas. Eu acho assim, ó. Existe muita coisa também que as pessoas exageram, porque elas criaram uma expectativa, assim, que eu não sei de onde tiraram, né, cara? No final das contas, Enterprise era somente pra ser mais uma série de Star Trek, sim, cara. Só, entendeu? Agora, não, tem que contar a origem da Federação. Pô, seria legal se contasse desde o começo? Seria, mas não foi isso que fizeram, certo? Se você olhar objetivamente pro que a série é, porra, tem tanto episódio legal. Tem os episódios medianos, tem episódio ruim mesmo. Eu não acho nenhum extremamente ruim, que nem a gente tem episódios extremamente ruins em todas as séries de Star Trek, cara. Eu acho ruim a terceira temporada, é outra coisa, né, cara? Mas por mais que você queira falar que essa expectativa de explicar tudo, etc., eles tinham que lidar com isso, cara. Não tem? É, É, eles têm. Eles, então, mas é legal que eles conseguem, fizeram, eu acho. Sabe? Sair razoavelmente bem nesse sentido. É, nesse Affliction aqui, cara, principalmente esse primeiro, que é os dois episódios, mas principalmente no primeiro, cara, eu achei muito legal o setting do negócio. Quer dizer, existe o medo da genética ali, porque teve as guerras eugênicas nos anos 90, né, no universo de Star Trek. Tem aquela parada, você misturar isso com os Klingons, que com medo da Frota Estelar encher as naves de superiores, sabe? Cara, eu achei totalmente plausível, né? Assim como a Roberta falou, faz todo sentido, né? E a maneira como foi conduzido, assim, aí no meio da história a gente vai ter o Reed, que ele, a gente fica sabendo que é um agente da Seção 31, quer dizer, eles também metem a Seção 31 na história, né? Isso ficou então, muito bom, esse plot do Reed ficou muito, muito bom. É, e ficou legal, porque o Reed, ele tem um background de ter uma família de militares, né? O pai dele lá, que era da... Ele, não, o pai dele era da Marinha, não é isso? Isso. A família dele, da Marinha Britânica e tal. E esse cara, que é o mais leal, acabou meio que, entre aspas, traindo o Archer, mas dentro da lealdade que ele tinha antes com a Seção 31. É, essa discussão é uma discussão interessante que aparece no episódio, né? Quer dizer, a lealdade que ele tem que ter ao Archer e o outro lado da Seção 31. Isso é uma coisa complicada, é uma discussão complicada. Eu acho que eles lidam muito bem com isso. É, eu tenho reservas quanto ao final do segundo episódio lá, o Divergence, né? Porque eu acho que fica muito corrido ali naquele final, e eu acho que aquele... eu não lembro se era um almirante Klingon, aquele chefão Klingon lá que o Harris da Seção 31 conversa, porque eles combinaram juntos, né? Sim. O que é revelado é que eles combinam juntos, que eles vão sequestrar o Phlox, pro Phlox tentar encontrar a cura lá pro vírus e tal, né? Então, o final eu achei corrido ali, eu acho que teria que ter mais desenvolvimento ali. Do nada, o Klingon fala, era uma mentira, vamos destruir a Enterprise. Pô, achei que ficou meio, né, deveria ter tido mais. E alguém falou em algum momento aí que talvez a expectativa fosse... que a série continuasse, sabe? Que os Klingons fossem mais desenvolvidos mais pra frente. Alguém falou isso hoje aqui. Eu acho que isso foi antecipado, no caso. É, nesse caso aí, eu acho que nessa... Eu não lembro exatamente, eu sabia, mas eu esqueci. Qual que é o episódio que eles receberam a notícia enquanto estavam filmando que a série foi cancelada? Eu não lembro agora, né? Mas esse aqui já é o 16, né? O Divergência 16, cara, o Affliction. Cara, isso é sério, brother? O quê? Isso foi sério, não sabia dessa história, não. Eles receberam a notícia. Não, receberam a notícia. Não. É que assim, toda a série que é cancelada, os caras recebem a notícia durante a produção. Eu não lembro qual é o episódio que eles recebem na Enterprise. Ó, pessoal, acabou, falou. Tem só esses aí pra filmar e já era. Eu não lembro se nessa época aqui já tinham recebido a notícia. Porque se já receberam, então eles já sabiam que não ia ter continuação nenhuma e o final era isso aí mesmo, não ia ter mais essa história. Então, eu não sei, mas a questão é, eu achei meio corrida a resolução. No geral, o episódio é muito bom, só que, por exemplo, vamos falar dos dois ao mesmo tempo, né? No caso do Divergence, que é a sequência, eu acho muito legal aquele começo do sentido massa velho do negócio. Pô, você vê duas naves num campo de dobra único assim, cara, um negócio que nunca foi visto, né? Aquela urgência toda, os caras tendo que pegar um cabo pra ir de nave pra... Pô, vamos dizer que é cena de ação bacana, você se diverte. Mas consumiu um puta tempo do episódio que era desnecessário em termos de trama, né? Eu preferia que tivesse pegado aquele tempo pra falar mais das negociações daquele Klingon com o cara da Seção 31 lá, o Harris, né? Por exemplo, né, as consequências, o que eles estavam realmente esperando com aquele plano, porque ele ficou meio esquisito pra mim aquilo no final, sabe? Quer dizer... Pra mim, o interesse principal dos Klingons não era acabar com o vírus. Deveria ser revelado que, na verdade, sei lá, eu queria ter visto mais esse Klingon fodão lá dizer que o que ele quer mesmo é é eliminar a parte ruim do lance dos Augments, ou seja, pra conseguir superiores Klingons perfeitos. Eu acho que faltou essa discussão no final lá, sabe? Então, mas assim, é legal? É, né? O que vocês acham aí, de maneira geral? Eu acho que essa atitude do Almirante Klingon e a atitude dele também de querer exterminar a população inteira, porque são minhas ordens, não sei o quê, eu não sei, eu achei meio... Voltou pra aquela história do Klingon bobinho, sabe? É o que eu pensei, né? Tava tudo muito bem, aí chegou nisso aí, eu achei que... Né? Mas assim, falando sobre o motivo, né? O lance que eu achei interessante, que eu achei que foi bem sacado, que eu acho que, na boa, era uma das... Eu não consigo imaginar uma ideia melhor pra explicar o lance do visual dos Klingons diferente. Eles pensaram o quê? Esse lance de que eles pegaram os embriões lá, tentaram injetar o lance do Augment, né? Do superior, só que os caras iam, né, morrendo rápido, rápido porque desestabilizava tal. E ao mesmo tempo, uma das cobaias tinha uma tal de uma gripe lá, que eu esqueci o nome. Acho que era uma gripe, né? E aí, por causa disso, por causa dessa gripe, isso se espalhou, tipo, pelo ar. Né? O que era uma coisa que foi inoculada em um cara só, se espalhou pelo ar, e aí a população inteira daquela. Acho que é uma colônia, né? Um planetoide ali. Cara, é um planeta, né? Aí com isso, vamos dizer, sei lá quantas centenas de milhares, ou sei lá quantos Klingons foram infectados, e por isso que a gente tem uma grande quantidade de Klingons com visual diferente, que vão ter seus descendentes dali a 100 anos, quando chega na época da série clássica. O que a gente só vê são esses Klingons assim, né? Engraçado que na. A crista craniana sangue, mas os dentes continuam podres, né? Os Klingons da série clássica tinham dentes. Essa é uma coisa que me deixa louco, cara. Ah, mas você pode botar que a mudança é lenta, gradual, tá? Não, sem contar que eu lembro que o John Colicos, né, o ator lá do primeiro Klingon, lá, né? Do episódio o Errand of Mercy, né? Os caras colocaram como maquiagem, tipo, uma sombra nos olhos toda redondinha, certinha. O que é aquilo? Ele ia no espelho se maquiar, né? Mas ó, então assim, uma coisa que eu achei legal também é que eles deram umas pequenas desculpazinhas pra tentar encaixar com os Klingons da TOS, né? Quando aquela mulher que ela tá infectada, tem uma mulher Klingon que ela fala: "Ai, pela primeira vez na vida eu senti medo", né? Porque na série clássica a gente vê uns Klingons meio covardes, assim, né, cara? Então acho que é pra tentar, tipo, ó, não vamos ficar mais totalmente honrados nem corajosos, né? A gente vai passar por um período. Quer dizer, o Phlox fala, né? Ah, essa eu consigo estabilizar para os caras não morrerem e tal, eles não vão ter mais a força superior, nem a inteligência, nem nada superior. Só vão ter, tipo, algumas diferenças neurológicas. Isso é tipo assim, para justificar que a atitude deles vai ser diferente do Klingon nobre, honrado, etc, né? Cara, eu achei que essas soluções foram, assim... Consegue imaginar algo melhor pra se fazer? Já que tá fazendo, né? Eu achei que foi bacana, cara. Achei que legal, assim. Né? Eu gostei. Mais uma que você tá falando que Enterprise deu uma dentro, né? Não. Enterprise não é... Tem muita coisa... Cara, mais uma vez, é que nem o Felipe tava falando. Cara, eu acho que... Eu já falei isso outras vezes, né? Eu detesto quando as pessoas vêm de maneira geral falar: "Ah, Enterprise é ruim". Porra, meu... Como assim, cara? A gente tem tanto episódio... Mesmo na terceira temporada... Acho que, cara, muita gente fala sem ter assistido, cara. Sim, cara. Uma vez eu vi um cara falar que a série era ruim por causa da música da abertura, que era brega. Isso é brega mesmo, cara. Mas... É um brega legal, é um brega legal. Não é um brega legal, cara. É que você gosta e, pô... Tu bota isso pra poder dormir, que eu sei. Não, o boneco do Arte é de pelúcia. Eu sei que faz, cara. Se chorar, eu escuto. Eu acho bonita, cara. Não, mas ó, é aí que tá. Você vai falar que o cara lá, desavisado, vai falar que é ruim por causa disso? Não. Aí não. O cara falou pra ele. O cara falou pra ele. A série é ruim. Só. Cara, isso aí nem o cara viu. O cara viu alguém falando, falou, porra, aquela... Aí o cara falou, não, a Enterprise é ruim porque o meu amigo falou que a abertura é brega. Ah, tá, mas gente, uma pessoa que fala uma parada dessa nem merece... É a mesma coisa que falar que a série clássica é ruim porque os efeitos são toscos, né? É por isso que é ruim? Ó, eu vou dar um testemunho que eu dei no podcast da TPOL, que é o seguinte: quando eu comecei a assistir Enterprise, eu comecei a assistir no canal, eu comecei quando ela estava sendo pela primeira vez exibida no canal de assinatura. Então eu pegava episódios esporádicos, sabe? Eu não assistia todos na sequência. E eu achava uma merda Enterprise, sabe? Eu sou aquele purista que assistiu a série original pela primeira vez que ela foi exibida no país, quer dizer, então eu tinha aquela imagem de Jornada nas Estrelas da década de 60 e 70. Ela era uma magia naquela época para as pessoas realmente que gostavam. Então, quando eu comecei, e depois veio a nova geração, que eu me apaixonei também, e puta que pariu, enfatizou tudo o que tinha de legal na original. Então, me apaixonei mais ainda. Quando eu vi Enterprise, eu falei, puta que bosta, cara, que merda isso, né? Mas aí, o que que acontece? Nós até discutimos isso no episódio da Tupac. Você precisa pegar essa série e assistir ela inteira, porque ela tem uma sequência, ela tem uma... Aí eu comecei a gostar, entendeu? Quer dizer, eu acho que esses comentários dessas pessoas é muito mais de quem não assistiu, ou assistiu uns episódios esporádicos, que nem entende o que está acontecendo, entendeu? É. Pode acontecer, na verdade, da pessoa terminar de assistir e ter uma opinião, mas aí é uma opinião que não é, não é um pré-conceito. Isso. É uma opinião que tem um embasamento. Exatamente. Cara, deixa eu falar que eu acho com todas as séries da franquia, eu acho que o tempo vai fazendo elas ficarem melhores, cara. Eu tive essa mesma impressão com a Voyager. Eu passei a gostar mais dela com o tempo. É, cara, Star Trek é uma série que você talvez precise fazer isso mesmo, né? Analisar ela de uma distância. E pra analisar ela à distância, você tem que ver os arcos fechados, entendeu? É um negócio que realmente não, é difícil da pessoa consumir. Não é tão palatável como, por exemplo, é, sei lá, a maioria das outras franquias. Star Wars. Até Battlestar Galáctica, cara. Que se você for ver, pelo menos esse reboot, né? O lance mais recente, que tem coisas que atingem as pessoas de maneira mais certeira, né? Agora, assim, voltando lá à questão das explicações, pra mim, a melhor e a pior parte do episódio são mais ou menos no mesmo momento, né? Que é a conversa do doutor com o rapaz lá que recebe a injeção e perde a testa protuberante, né? Ele fica sabendo que ele perde todas aquelas habilidades e tal, e aí o doutor fala que, ó, isso aqui, a explicação é que por efeito do cosmético, vocês provavelmente vão perder isso mesmo. Então, é o jeito. Vocês vão ter que se reinventar. Isso é uma coisa interessante, porque faz um paralelo lá com o Star Trek 6 da coisa de os Klingons terem que agir de uma maneira diferente, porque, de repente, o Império já não está mais, de certa forma, tão independente quanto era antes, né? No Star Trek 6 eles têm que se unir à frota, o que depois é muito mais explorado até um pouco antes, né, no caso no TNG. E é interessante esse paralelo, né? Mas aí a parte que o rapaz chega e fala que não, isso passará para todos os nossos descendentes e será desse jeito, não sei o que. Isso eu achei meio desnecessário. Tipo, não, pra deixar bem claro aí pra rapaziada, ó, galera, agora é essa merda que vai acontecer. Só falta que botar. Teria sido, no caso, eles terem cometido, segundo a lógica, que eles teriam que ter tido, cometido o suicídio. Esqueci o nome do suicídio Klingon. Araquiri. Não, tem tipo um Araquiri, mas tem um nome Klingon, quando eles perdem a honra, ficam machucados. Ah, é, o Worf, né, queria se matar naquele episódio. Não, ele queria matar o irmão. Não, ele queria se matar também. Queria se matar mesmo. Do negócio da coluna, né, que ele não é mais caminhar. Não sei se isso funciona num espectro individual ou de raça inteira, porque era um negócio... É por isso que deveria ter tido, ao invés de perder tempo com cena de ação massa velha no começo, poderia ter tido uma discussãozinha um pouco sobre isso aí também, né, no final, cara. Sei lá, dedicar o tribunal pra discutir, falar. Mano, bota o conselho pra faz os personagens trabalhar, cara, não custa nada não, já botou um monte de tempo pagou, pra fazer porra nenhuma, já pagou os episódios, pô, pelo amor de Deus. É, cara, vai. Já maquiou todo mundo ali, liga a câmera e filma. Depois desse, vai queimar todas as maquiagens, relaxa, não vai ter que queimar nada. O Abrams Verso vai usar outra parada, mano. O Punk Klingon Style. Uma coisa que também acho que a gente pode focar, assim, é a discussão da ética médica, né? Dos Klingons, principalmente. Ou a não ética médica deles, né? Você diz nessa questão mesmo, assim, dessa... Não, existem vários ambientes que... Não, mas é que senão, se a gente for falar disso dos Klingons agora, vai, a gente vai entrar num outro... Isso aí é um tema para um podcast inteiro, entendeu? É. Mas é interessante, sim, falar sobre isso. Não, eles pincelam essa coisa da não ética em diversos momentos, né, meu? O médico não tá nem aí, ele quer fazer o que os superiores falam e acabou, né? Uma coisa meio nazista, enfim. Ele quer resolver o problema. O Phlox não, não vou fazer tal coisa, não vou fazer isso. Olha aí, eu acho que a gente tem um bom tema pra um outro podcast. Ética médica em jornada. Não, ética médica entre os Klingons. Mais específico. É, ética médica entre os Klingons e um podcast. Não, mas eu acho que a Roberta tem razão, cara. É um belo tema, viu, Rodomiro? Eu acho. Não, e inclusive a gente já fez alguns podcasts de episódios que lidavam com isso, né? Aquele e a gente pode um dia. Né? Até aquele Nothing Human da Voyager. Ah, era, né, o Nothing Human, né? Exatamente, da Voyager. Enfim, mas ó, galera, lembrando desse. Mais uma vez, deixa eu falar desse lance que eu não gostei no final. Cara, eles dão uma desculpa lá pra mostrar o Archer sendo inoculado com a cura que o Phlox tinha desenvolvido ali. Cara, eu não entendo de medicina de porra nenhuma. Realmente, depois que ele já desenvolveu aquilo, ele precisava inocular no Archer para que adquirisse anticorpos? Essa é a explicação? Não, a explicação é que se inoculasse no Archer, a coisa aconteceria muito mais rápida, entendeu? A multiplicação do bicho. Mas por que não? Eu entendi, mas por quê? Existe uma razão médica real, do mundo real? Cresceria dentro do corpo do Archer, essa é a explicação. Mas eu sei, mas porque ele é humano, isso tem alguma coisa a ver? Era porque ele era humano também, eu não fiquei me questionando sobre isso, não. Então eu só fiquei me questionando porque me pareceu uma desculpa barata pra mostrar a cena. Ah, vamos ver o Archer com testa de Kling. Sabe, aquilo ali, eu achei tão esquisito. Entendi. Ele lá... Entendi o que você tá falando, mas eu aceitei como uma explicação, é assim, mano. Eu não sei, aquilo ali, aquele final ali, eu achei tudo muito... Falei, opa, peraí. Não, é meio conveniente. Isso não tinha me incomodado, não. Mas, de fato, agora que você tá falando, parece meio... Ah, vou me sacrificar. É, porque, na verdade, tipo assim, foi meio que um sacrifício do Archer. Porque ele podia ter morrido. Ele é o Chosen One, cara, ele não morre. Mas é meio isso que eu acho, sabe? A quarta temporada... O Archer já virou Klingon, já virou Vulcano. Então, isso que eu ia falar. O Archer virou um alienígena também lá. Você lembra aquele vírus alienígena que... Sim, sim. Que eles pegam num planeta lá que eles viram... É na terceira temporada. Eu acho que é na terceira temporada, não lembro agora. Mas a questão que eu digo assim, tipo, na quarta temporada é legal pra caramba, vários fanservices legais, mas tem essa tendência também o Archer ser o fodão, meio Chosen One aí, que nem o Felipe falou. Por exemplo, é ele que carrega o Catra do Suraki. Eu gosto disso, entendeu? Quando eu tem também. Lá naqueles três episódios, eu é legal pra caralho. Gosto, caramba. Não, aquilo ali, perfeito, mas, de novo, quer dizer, não, vamos colocar a testa Klingon no Archer. Aí já ficou, tipo... Ah, ele ficou precisar. Tão bem de Klingon. cara, ele é o que dessa geração, cara. O que tinha a mania de transar sem camiseta com qualquer espécie alienígena, ele vira os caras, né, cara? Topa tudo. Assim, e o Picard virou Borg, cara. Sim. É normal que isso aconteça, né? O Cisco não era lá o emissário do lance lá? Não, o Cisco já virou o deus, né? Deus. É o capitão, né, da frota estelar, que virou um deus, né? É muito louco. É porque, desculpa, gente, o Cisco é o melhor de todos, é só por isso. Ah, o Cisco é o melhor de todo mesmo. Cara, eu só não considero talvez o Cisco meu favorito porque eu tenho medo dele. É que eu gosto mais do Cameron no Generation, que é o melhor capitão. É bem as maneiras, amigo, são fairies. É que pariu, eu tô aqui querendo lembrar o nome do Picard como o Borg, não consigo, me ajuda aí. Locutus. Locutus. Finalizando o podcast, então, a gente cobriu aí bacana os episódios dos Klingons, mesmo aqueles que nem mereciam falar tanto sobre eles, né? Tá. Mas tá aí, né? Todas as participações de Klingons no século 22, ou seja, em Star Trek Enterprise. Bom, galera, pra fechar, eu vou me despedir de cada um de vocês e vocês dão seus recados aí. Começando com você, Felipe. Então, cara, eu acho importante falar sobre Enterprise. Acho que a série é muito, muito, muito subestimada, né? Agora, especialmente no jubileu, né, cara, da série clássica. São 50 anos, foram 5 séries, se contar o desenho animado lá, o desenho desanimado são 6. Acho importante uma iniciativa em relação a isso, né? A gente deve fazer um mini especial lá no Vortex sobre isso. Eu tô escrevendo algumas agora sobre as séries, tô maratonando todas. Eu terminei de ver a série original e a Animated Series também. E Jesus Cristo, a série animada é difícil. Quando é que você vai no banheiro, cara? Quando? Às vezes eu vou. Você gosta de fazer necessidades fisiológicas, é muito superestimado também, né, cara? Não, mas usa aquele caninho, assim, né? Tem uma cama de hospital assim. Não, mentira, eu sou uma pessoa limpa, graças a Deus. É, mas então, a gente vai fazer um especial, talvez a gente fale sobre a série clássica, inclusive, no, quando estiver mais perto lá do Star Trek Beyond, provavelmente, no segundo semestre. E aí, cara, se vocês quiserem dar uma olhada lá, vortexcultural.com.br, a gente fala sobre algumas coisas aí muito loucas. Bacana, bacana, Felipe. Valeu pela sua participação e até a próxima, cara. Você vai estar em outras aí. Agora, Antônio, fala aí, Antônio. Muito obrigado pela sua participação, cara. Até a próxima, hein? Eu é que agradeço, cara. Sempre que você precisar, estou à disposição. É só chamar. De preferência, se for de Enterprise, né? Não, eu, na verdade, não? Assim, eu sou meio atípico. Eu não gosto dos filmes. Não consegui nunca assistir um filme inteiro, sabe? Eu sou das séries. Eu sou, como você sabe, a minha idade, né? Eu tenho aquele sonho de adolescente de ter assistido Jornada nas Estrelas na Bandeirantes, né? Quando ela foi exibida a primeira vez. Então eu gosto da série original, a nova geração, me apaixonei por ela, porque ela aprofundou várias coisas daquilo, né? E gosto muito de Enterprise também e Voyager. Mas, tirando isso, não gosto, não assisti de Space Nine inteiro, assisti alguns episódios, e nunca consegui assistir um filme inteiro, cara. Então, sou não sei se um tracker, mas eu sou um cara que gosta das quatro séries, dessas quatro séries, entendeu? E eu, sempre que você precisar, se você precisar fora disso, eu não vou ser a pessoa certa, entendeu? Mas é isso. Legal, não, legal. Eu gosto desse posicionamento aí, cara. Bacana. Essa visão, né? É difícil, né? A pessoa rejeitar completamente os filmes. Mas eu entendo. Os filmes, eles não são... Star Trek é série de TV, né, cara? Na realidade... Sim, dá pra passar sem os filmes. Tranquilo. Tranquilo, eu também acho isso, cara. Enfim, muito legal, cara. Muito legal. Não, é o que eu não tenho tentado, sabe? Esse do J. Abrams aí, puta que pariu, mano. Pô, mas também você vai tentar logo, porra, né? Você quer indicação, eu te indico aqui, caceta. Isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Antônio, aqui no programa a gente costuma dizer que eles não são canon. A gente não precisa falar. Então, eles são o que não aconteceu de jornada. Eu não tenho medo de dizer que, falo abertamente, que eu assisti mais de uma vez, várias vezes mesmo, a original, a nova geração, Voyager e Enterprise. Assisto constantemente, sempre que me dá uma vontade de olhar até Paul, por exemplo, eu pego e ponho um CD ali e vejo, entendeu? Mas, não, tô brincando, né? Claro, porque você sabe que eu sou meio apaixonado por ela. Mas, enfim, eu gosto dessas quatro séries. Fora isso, eu não consigo me ligar. E como sou muito sincero, falo abertamente mesmo. É isso aí. Legal, Antônio. Valeu, então. Falou, cara. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Agora, Torelli. Fala, Torelli. E aí, meu? Cara, desculpa. Até mais. Desculpa. Valeu mais uma vez aí, cara. Valeu vocês. Desculpa não ter assistido tudo. Não contribuí quase que nada. Não lembro de quase nada também. Mas... Você é lindo, cara. Você pode tudo. Obrigado. Não, você não, peraí. Peraí, verdade seja dita. Você já assistiu tudo. Inclusive, sim, viu na época que passou. Sim, só que já faz 10 anos, mais de 10 anos. Se você tivesse me chamado para falar da última temporada do Supernatural, que eu envergonhadamente ainda assisto. Ah, não, cara. O que é isso, cara? Não fala isso aqui, não. Não, só um pouquinho. Então vamos mais um pouquinho. Se você tivesse falado de Demolidor. Que foi a causa de acabei de ver, assim. Melhorou, viu? Viu como a gente pode só mudar um pouquinho a luz? Melhora? Fica mais digno, né, do que falar. Porque pra mim não foi Demolidor, foi Justiceiro, cara. Eu fiz uma edição mental que eu tinha todas as cenas com Demolidor. Só ficou Justiceiro. Eu já falei, né? Eu sou time Demolidor. Cara, eu era muito fã do Demolidor, mas enfim, eu era muito fã do Demolidor quando eu era moleque, dos 10 aos 15. Depois eu comecei a ler mais Justiceiro, comecei a curtir. Cara, quando eu tinha. Só, né, dando totalmente assunto, quando eu tinha 13 anos, cara, eu pagava um pau pro Justiceiro de um jeito. E pro Demolidor ao mesmo tempo, cara. Então quando tinha as tretas no gibi, cara, pra mim aquilo era. Épico, simplesmente, assim. Não, eu curti o Demolidor, mas eu gostei o Justiceiro até então, mas eu gostava mais do Demolidor. Mas enfim, curtam lá a minha página, Figura de Ódio, agora tem camiseta pra vender. Vou botar figuradeódio.com.br, é só pra. Não, não, é página no Facebook, só botar figura de ódio, o que vocês acham? Tem a camiseta, tá. Em breve eu vou estar postando no Facebook. Uns prints pra vender. Obrigado. Legal, cara. Vou visitar lá. Valeu, valeu, bro. Agora, Roberta, mais uma vez, muito obrigado. Até mais aí. Eu que agradeço o convite, me diverti bastante e live long and prosper. Bom, pra fechar, antes de me despedir de fato, deixa eu só dar o último recado aí pra galera acessar as redes sociais e encontrar o Sessão 31. Então vamos lá, a gente tá no Facebook, a gente tem o grupo lá, então juntem-se a nós, curtam a nossa página lá também. Estamos no Twitter, é o @secal31. E também no Google+, tá, galera? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem ouvindo. E kapla! Looking for a glorious fight, yeah. Take your bad luck, come stand by my side. Like it's the last night of our lives. Kapla! We are clinging on till we die. Nossa, dessa vez foi muito apropriado esse kapla, né? Afinal de contas. Sentido, acho, né? Que a primeira vez, né? Vamos dizer assim.